Human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Listen. O destaque da programação da energia. Check. A energética da semana. A qualquer momento. Energy. Energy. Energia 97. Energia na Veia Premium. E um aviso importante para você que está afim de ir na festa da Dona Ejana Véia Prêmio na próxima semana, dia 25, na Audi. Olha só, os ingressos de mezanino esgotados, tá? Isso que você ouviu. Tá certinha a informação. Ingressos setor mezanino estão esgotados, mas ainda restam ingressos do segundo lote de pista, que vão virar logo. Então, antecipe-se, garanta logo o seu ticket de pista no valor promocional de R$ 70,00. E quem demorar para comprar vai pagar mais caro, hein? Então, fica ligado aí, já agiliza com a galera para você podendo pegar esse valor top. E no site ticketfacil.com.br ou aqui na Energia 97, você ainda tem a opção de comprar o combo de ingresso de pista. Na compra de 10 ingressos de pista, você ainda paga R$ 63,00 pelo ingresso. Mas esse combo você só pode comprar aqui na Energia 97 ou no site ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Prêmio, 25 de maio, no Audio Club, com o show do Black Box ao vivo. Major Lazer e Justin Bieber. Vem aí a edição 2017 do Navio da Véia. Ó, aviso geral, hein? Não há mais cabines pro navio da Energia Véia. Todas as cabines já foram vendidas, hein? A gente bem que avisou. Acabaram todas as cabines. Agora a cabine pro navio da Véia só na temporada 2018, hein? A Energia 97, a promoção. Agradecem você que mais uma vez estará a bordo do navio mais comentado do turismo brasileiro. Serão 3 dias e 3 noites de muito som e muito lazer. Valeu, hein, pessoal? Muito obrigado mesmo. O apoio, Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos do seu mundo. O Dia do Consumidor Brasil acabou de passar, mas o Buscapé prorrogou a primeira grande liquidação do ano. Isso mesmo, ainda dá para encontrar grandes descontos em smartphones, eletrodomésticos, moda, com até 50% de desconto. Tudo para você comprar com facilidade e segurança. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis e aproveite. Afinal, quem quer sempre os melhores preços, dá um busca no Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Único camarotes corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Seu Weekend e Daft Punk. Energia. Agora o palhacinho morde e assopra. Espera aí, eu não mordo não, é vocês que mordem aí. Palhaço, que é isso? Morde e assopra, morde e assopra. Entrevistas, bom humor, curiosidades, muita música. Ah, e o essencial, minhas piadas sensacionais, geniais. Morde e assopra, de segunda a sábado, das 10 ao meio-dia. Reapresentação às 5 da manhã. Coladinho com energia na veia. Morde e assopra. Energia 97. Vem aí a primeira edição do Electric Zoo. Não fique de fora dessa. O festival acontece no dia 21 de abril, feriado, no Autódromo de Interlagos, com Hardwell, Cashmere, Alan Walker, Dillionaire, integrante do Major Lazer e muito mais. Prontos para o festival mais animal do ano. Electric Zoo, 21 de abril. Ingressos à venda. Acesse electriczoofestival.com.br. Peça sua música pelo WhatsApp da Energia. 943530150. Energia 97. Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos a ir Real Madrid. E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Catalunha.

Zou no ar, não. Imagina, tem eu sou o cara que respeita o profissional, não tem. O show tem o Mano Brown, vai continuar tendo. Ô, Beto! Muito obrigado aí, nós. Estamos na área. Você não pode entrar aqui no programa sem a vinheta. Muito obrigado. Não pode. Valeu. Dá azar. Muito obrigado. Dá azar. Além de dar azar, o senhor um dia é um feliz. Um dia bacana, né? É, dormi tarde. Eu também. Milhão. Também, viu, seu Bento? Nem me fala, gente. Nem me fazer fala. Fazer aquele lá pra dar uma... É. Pra relaxar. Se não, não dava, hein? Ah, já fala do Parmeiro, então, não, vai. Não, não, não. Não, calma. Você calma. Quer pautar o cara, mano? Não, calma. Um tempinho aí. Calma. Não é, que já começou a dizer. Não, não. Pô, você chegou agora e quer sentar na janelinha, velho. E aí, seu Bento? Um fala danado aí, cala a boca. Vamos aos Corinthians que nas manchetes não comandam. Coringão, Coringão. Já foi de bom. Vamos aí que o bagulho é louco, hein? Já foi de bom. Foi de bom. Ô, mano. Hoje vamos chegar perto dos 40 lá, hein? Hoje é nós, hein? Perto dos 40, daqui a pouquinho, 19h30, lá na Arena Corinthians. Né? A gente passou a escalação ontem, mas... Vou passar de novo aqui para audiência rotativa. Diga né? aí, diga aí. Certo, vamos lá. É o Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Michael, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. Chora antes. E hoje também foi o Pedrinho, foi inscrito na vaga do Christian. Pro... No, do Wilson. Do Wilson, desculpa. O Wilson o Christian nem tava. Né? Wilson. É, o Christian ali não chegou nem a ser inscrito. Já foi, né, mano? E ele tá treinando separado e a diretoria do Corinthians verá se consegue fazer negócio com ele nos próximos dias aí. E assim, com relação ao Wilson, ele fez uma artroscopia, né? Não volta a tempo aí de terminar o Campeonato Paulista. Ainda bem, porque é um reforço. E foi inscrito esse garoto aí. Espero que durante aí o Campeonato Paulista, que o próprio Carilli, o técnico do Corinthians, dê algumas chances aí, porque esse Pedrinho mostrou muito talento na Copa São Paulo. Merece também jogar algumas partidas aí no Campeonato Paulista. Vamos lá. Ô, mano, e voltando ao assunto do Cristo, parece que se for ter que rescindir com ele, a grana vai ficar um pouco harta aí. Então vai deixar ele lá recebendo, se vier proposta. Caralho. Se não vier... Caramba, o Corinthians... Que legal, hein? Que coisa, rescindir com ele fica quanto? Olha, Que é uns 6 milhões? Não, estamos falando em torno de 4,5, 5. É. Mas é muita grana, né, cara? É muita grana. Então, não querendo ou não... Acordo. Não, é o que possivelmente acontecerá, Motinha. Porque não é bom pro Christian ficar no Corinthians até o término do ano aí, que é... quando termina o seu contrato, e também não é bom pro Corinthians ficar com o jogador encostado lá ganhando o que ele ganha. Então acho justo aí haver um acordo, eu não acho que o Corinthians também tem que mandar o Christian embora e procurar seus direitos, já que assinou o contrato tem que honrar também o que colocou no papel, mas também não acho justo o Corinthians ficar pagando um jogador que não tá sendo utilizado e tá custando muito caro pro Corinthians, mas até assinou, o término do né, contrato. Mano? Não, sim, é por isso que eu tô falando, eu sou a favor de fazer um acordo. Rescinde aí, faz um acordo, oferece algum montante pro Christian aí pra que cada um possa seguir sua vida. O problema é que esses caras nunca querem fazer um acordo, não, eles estão perdendo. E, né? Mano, o último apelido desse cara tem que ser Christian Mendigo, né? Porque não, o último apelido do mundo é esse, porque o cara não joga e ganha milhões, entendeu? Agora como é que chamar um cara? Eu quero ser mendigo assim. Concordo, não, mano, e eu gosto do Christian, cara. O Christian, eu já tive um contato pessoal com ele aí também. O cara, gente boa, troca uma ideia. Mas no Corinthians não virou, velho. Essa segunda passagem dele foi tiro na água. Aí ele alegou foi bom pra ele, né, mano? É, alegou que o ano passado ele teve inúmeras lesões, aí acabou não jogando também por isso. Mas na boa, cara, não deu liga, então é hora de falar tchau, adeus. Foi bom enquanto durou. Mas hoje o Corinthians, então, ele é do Verdense, tá com... Copa do Brasil, né, mano? Tá com mais hora de banco que o office boy, né, o Cristian? Tá mesmo, cara. Olá, eu sou o E relembrando, né, Bento, Corinthians conseguiu a vitória no primeiro jogo por 2-0, pode perder por até um gol hoje, e mesmo assim avança pra próxima fase da Copa do Brasil. Difícil, né, mano? E relembrando que não tem confronto direto marcado já na próxima fase da Copa do Brasil. Sorteio, né? Haverá novamente o sorteio. Sem tranca, mando, né? Sem tranca. É. De mando, né, sem trava, né? De mando e adversário, sem tranca. Tá certo, né, seu Bento? Vamos ao Santos agora. Vamos lá. Agora é o palhaço veio hoje. Que velho scratch, hein? Quem é o melhor DJ pra você? Palhaço veio, quer se cabelar, otário. Quem é o melhor DJ pra você? Hã? Quem é o melhor DJ pra você? Ah, tem um DJ do Santos lá que eu gosto bastante. O Santos? Não, o senhor não sabe, o Thiago Maia é o que faz o DJ no... ele que escolhe as músicas lá, evidente. Ele que enfia o dedo na bolacha? Exato. Tô com um pouco de pigarro aqui, porque rouco, que eu xinguei muito ontem. Você é muito xingou nervoso. Quem você xingou? Ah, deu uma raiva. Nervoso. Ali, ó. Viu? Era umas 11h40, me deu uma raiva. Por quê? Ah, porque Titimico é muito cagado, isso que eu vou falar no ar. É muito sortudo mesmo. Assim? Dá uma segurada aí, tio. Mas dá uma segurada que agora o assunto é Santos. Vai, vamos lá. Ô, RG. Olha, mudança de última hora, hein, na escalação. O que aconteceu? Mudança de última hora, parece que o Bruno Henrique vai ser o companheiro do Ricardo Oliveira no ataque. Saiu o Copete, 21:45. É que o Bruno Henrique foi melhor que o Copetinho, né? Foi o que eu te falei, o jogo contra o São Bernardo, falou que ia bater em morto. Não, o cara que faz três num jogo aí tem Copetinho, que... Copetinho ficou tá devendo. Vamos Copetinho. Só repassar aqui, a escalação, 21:45, ingressos todos vendidos na Vila. Sim. Vamos lá, Vladimir, Vitor Ferraz. David Braz. Lucas Veríssimo e o Lucas Zeca. Lucas Veríssimo. Alô, Xerém. Renato, Thiago Maia. Lucas Lima e Vitor Bueno. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Boa. É isso aí. Bom galera. Time. Bom, né? Isso aí. Dá pra ganhar, né? Esperamos. É, se ganhar do Strong, assume, né? Assume. Solete Strong. Com 4 pontinhos. E é o que o Santos tem que fazer. Não tem outro jeito. Não pode, né, gente? Pô, dá uma segurada aí. Fala do sério. Não, peraí, o cara tá falando do Santos, cala a boca aí. Aqui eu defendo meus companheiros de trabalho, tá bom? Tô vendo. Alguém poderia apresentar o rapaz? Não, sem crachá não dá pra saber quem é. Ah, só uma coisa, eu acho que tá equivocado essa... Se bem que eu acho certo, veja, joga com o titular, sábado pega time reserva pra passar o vinagre nos porquinhos. Coitado. O que foi, tossiu aí? É isso aí, Dodô. Você é coitado. Aí você ouviu, ô trouxa. Ah, não, Domingo. Que não tem ninguém pra te ajudar aqui. Hein? Sábado na Vila, pode botar o David Braz no gol. Aqui não. Põe na Pode botar. Pode botar que você vai chegam lá, pode, lá pode. Não. Deixa ele. Não vai na do cara, não, velho. Carrossel Santista lá, você ficou perdido. Carrossel não tá lá, não, hein? Não vai na do cara, não, velho. Vai que é legal. Porra, David. Vai que é legal? Ah, é. Aí, ó, trouxa. Ué, a gente ganhou lá, velho. Besta. Ué. Pera aí, é só quem tá na Libertadores. 13 anos pra ganhar, mas ganhamos. Ô, de César, é só quem tá na Libertadores, César. Dá uma segurada. Não, mas tá falando do Paulista, o trouxa. De César. Não sei se você sabe. Parece mesmo com óculos, é. Ou é campeonato. Eu tava com o cabelo grande, era de César. Agora eu tô com o cabelo curto, é de César. Ô, cabelo de boneca, fica na sua aí, velho. Chegou agora. Olha, essa piada é minha. É, tá parecendo soldadinho de chuva. Tá parecendo soldadinho. Tá parecendo o Tonho da Lua. Tá atacando a Zedoma. É isso aí, né? Então é isso aí. Seu estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece extra economia. E agora eu vou falar do dia do consumidor, vou falar de busca-pé, meus amigos, porque é o seguinte, hein? O Dia do Consumidor Brasil acabou de passar, não é verdade? Mas sim. O Busca-Pé, ele prorrogou a primeira grande aí liquidação sim, do ano. É, meus amigos, isso mesmo. É, ainda dá para encontrar grandes descontos em smartphones, eletrodomésticos, moda, tudo com até 50% de desconto, hein? E olha, tudo para você comprar com facilidade, tudo para você aí comprar com muita segurança, hein? Então é o seguinte, hein? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis e aproveite. Afinal, quem quer sempre os melhores preços, dá um busca no Buscapé. Dá um busca pé. Boa. Estádio 97 na Energia 97, né? Também vem em nome, viu, beijinha, de Fricol. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site Fricô freeco.com.br. freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Estádio 97. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Esse é o tricolor do Morumbi. É! Aí! Jogaço ontem, hein, meu? Quase, hein, São Paulo teria feito uns 10 ontem. Podia, mano. Podia. Véi, depois do susto inicial, né? Sim. Ô, Mota, eu procurei aqui hoje, eu não, sei, eu não achei nada. Se você achou, eu subi o Rodrigo Caio. É, tá em análise ainda, não tá? Sabe ainda. Eu vou te falar, eles hein. Estão falando que é um mês. Aí ferrou, porque o São Paulo já tem problema crônico aí na defesa. Né? Já posso tem? Falar? É. O Lugano foi bem pra caramba. Você achou? Eu achei. Aonde? Nossa, Mota, meu Deus. Eu achei o Lugano. Eu não assisti, eu não posso falar. Eu também não. Quem fez o gol foi ele, como que foi bem? Ah, mas o Lugano foi bem, meu. Foi bem eu achei. Saiu um gol, Leandro, ele que falhou. Lugano, mas eu não entendi nada agora. Não, agora não, foi, não, foi no primeiro um minuto. Não, e daí, Mota, falhou. Só por causa disso, agora os outros minutos não vale. Não vale. Falhou o gol, foi os 89 dele. Minutos do jogo, não vale. Eu achei. Acho que talvez tenha sido um dos raros jogos que o São Paulo só tomou um, né? Ah, sim, que ele tinha tomado mais de dois, não. Ele tomou dois, de cabeça que o Rogério falou. Né? A única coisa que você falou bobagem, fica quietinho. Cala a boca aí que é falando do São Paulo. Já começou errado, já. Nossa, não te deixa o Motinha falar, meu. Ele Motinha. Sabe o que ele tá falando. Pra completar aqui a notícia só. Legal isso você passar um pano pro Motinha. Claro, pô. Gostei. Viu? Renan acabou de falar que o teu Becker foi bem na zaga. Passar um pano no pescoço dele e enforcar. Já começou errado, já, tá ok? Virou a parada. Enforca, mas com responsabilidade. É, pacificamente. Ó. E para finalizar aqui minha parte do tricolor do Morumbi, Renan Ribeiro contra o Ituano, sábado. O Rogério já falou na saída. Falou na saída, confirmou. E o que você achou ontem do Rogério daqui? Foi meio. Você achou, o que você achou da entrevista que não vai mais treinar a bola aérea? Eu ele tava meio puto, né? Ele tava meio puto ontem, o Rogério, porque. Tipo, ele basicamente falou o seguinte: meu, eu treino todo treinamento é para fazer. Uma queimada, pra defender, né? É, ele deu uma cobrada, jogou nos caras e falou, ó, meu, vocês têm que resolver, eu não vou treinar mais, né, bola aérea, então, vou dar um tempo, agora vocês se virem, basicamente ele falou isso. Ele deu uma de Breno, né, deu uma brenada, e deu uma queimada nos caras, porque... Ué, é o décimo... Mas ele vai fazer o quê, né, o Ale? É o décimo jogo seguido que o São Paulo toma. São Paulo, deixa o Ale comentar, tá ok? Cala a boca. Não fala assim, o cara tá... Que vai pra quê? Não dá pra gente. Tá sendo estúpido com o cara. Desde o personagem agora vem vestir. Vai descontar. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Deixa de ser estúpido. Pô, desde ontem. Não tem que falar nada até agora. Você não falou do Corinthians. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Segue o jogo. Ô, juizão, o Mota já merece um cartão. Pra você não ser estúpido e mal educado com o juizão. Se o juizão é rigoroso, ele fala assim, ó, ali, ali e ali, cartão amarelo pro Mota. Você também vai entrar no cartão. Agora, desde ontem que o Beija faltou e fez muita falta mesmo, eu tô tentando harmonizar esse grupo, mas tá difícil, cara, não, assim não dá, eu tô até um pouco... Desculpa aí, vai. Então, o Maicon tá treinando, pode voltar a jogar, Maicon, né? É, o Maicon. Mas eu gostei do lugar, e o Lianco, hein, velho? Ah, você gostou do Lianco? Ah, Lianco, meu... Vou falar uma coisa, mas o Rogério falou... Pra ele jogar, né? É, o Rogério falou o seguinte, né? Que espera que a diretoria faça um esforço e segure ele. Mas vai ser difícil, porque a disputa tá grande, né? Inclusive hoje saiu que o... Esse sim, eu concordo com você. Além da Juve, o Turim também quer ele. Mas não, o Turim não leva. Soletri. Quem quer? Soletri e o Turim. É o Turim. Ah, tá vendo? É melhor você ficar quieto. A Juve e o Turim também. Moça, faz o favor, vai engolir uma granada sem pino e volta. Turim. A Juventus é de Turim. A Juventus e Turim e o Turim, é isso que eu ia falar. Não é Turino, é Turino. Turim. Turim. O que você quer é um Torino no seu rabo. Tá bom, tá satisfeito? Oh, tá bom? Tá bom, tá satisfeito? Fez eu a palhaçada? Tá satisfeito? É isso que vocês queriam? Então pronto, agora tá risada, velho. Gente, eu não tô satisfeito. Não tá satisfeito. A Juventus gostam, e o Turim. Eu falei, a Juventus é de Turim, é o Torino. Eu não tô satisfeito com nada. Mas vocês não deixam falar, velho. Porque você foi estúpido com o Rudy. Ah, não, dá pro Rudy, velho. Não é minha praia. Não, uma coisa, não bota aqui, já pode. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Olha, a terceira vez que o juiz pede pra sair o jogo. Ô, juiz, libera ele pra embarcar. Deixa o Mota falar. Não, deixa eles falarem. O Turim joga aqui, sério, é sério. Com a sua mãe. Ah, juiz. Droga, velho. Ô, juiz. Vamos lá, fala, Motinha. Não, não vou falar mais nada. Ah, desliga todos os microfones e deixa o Mota falar, cara, porra. Deixa ele falar, porra. Fala, Mota. Desliga, fala. Ele fala. O São Paulo jogou muito bem ontem, eu achei. Fez a burrada no começo do jogo. Mas eu acho o seguinte, que o São Paulo jogou com um regulamento embaixo do braço. Fez o gol, ficou tranquilo, regulou. O Cícero foi muito bem ali, na frente da zaga, né? Ajudou bastante. Então eu acho que tá normal, velho. Agora o São Paulo tem que treinar. Vamos acreditar, vamos dar chance pro Renan. Eu acho que o Renan vai brilhar, velho. Eu acho que o Renan entra... Baseado em que você acha que ele vai brilhar? Ele é um puta goleiro. Eu gosto. É o Renan que brilha, o resto é pisca-pisca ou vagalume. E o problema de jogar com regulamento embaixo do braço, como disse o Mota, é na hora de cobrar lateral, né? Isso aí não dá, né? Dá um problema. Nossa. Verdade. Eu não aguento, velho. Tem razão. É isso? É impossível, é. Então vambora. Ouve o hino aí. É nóis. Palmeiras, minha vida é com você. O jogo fala só... aí de nós, fala do campeão. Boa, Dondô. O jogo fala só acaba quando termina. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É. Boa. Mas tem que bater palma pro Eduardo Batista, que mudou o time e ganhou. Pois é, foi bem. Não, aliás, ele vem vindo bem. Já ele botou um time que todo mundo pediu, que a imprensa pediu, que o torcedor pediu, que o diretor pediu. Ele substituiu bem, só achei que o Guerra tava bem e não precisava sair. Mas o resto acho que ele foi óbvio. Foi mas ele colocou bem. O Keno que jogou pra caramba. Mexeu, mas não foi no lugar do. Não, eu sei, mas ele colocou o Keno que jogou pra caramba. Mas eu queria colocar o Keno. Acho que ali ele tinha que ter colocado o Keno mesmo. O Keno participou 3 vezes do gol. Então, mas ele tinha que ter posto o Keno. Verdade. A gente tem um grupo nosso de Palmeiras. Eu falei, se o Keno entrar, a chance da gente ganhar vai melhorar. Sim. Né? E depois eu não gostei da troca do Guerra. Só se o Guerra tava cansado. Ah, mas foi o Guerra... Guedes, foi bem. Não, foi bem, foi bem. Não podemos. Era pra dar fresco, viu, Lolo? Hã? Era pra dar fresco no time. Ar fresco. Porque o Beto Guedes entrou tão bem. Beto Guedes é o cantor. É. Ele. Roger. Ele quase fez um gol, você viu, Lolo? Ele deu um rolinho por debaixo das pernas. Entrou bem. Tá bem. Agora é o... Roger foi bem. Fala, seu Bento. Primeiro, seu Bento. E aí, acho que contra o Peixe, acho que vai de força máxima. Porque só joga dia 12 de abril, quarta-feira com o Penharol. Só dia 12? Só dia 12. É, porque jogou duas seguidas, né? Os outros então, tem que jogar. E a RG, e a Libertadores agora ela vai até o final do ano, então eles vão esticar isso aí. Boa. Com relação ao jogo, a vitória veio pro time que estava atrás dela. Sim. E belo não do comentário. Time que estava querendo apenas não jogar futebol. Verdade. Essa é a verdade. O time, aliás, não só esse time. Esses times menores aí da América do Sul, quando vem, eles fazem aquela, olha... Se não puder não jogar bola, é melhor pros caras, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Com o Corinthians a gente viu na Libertadores, neguinho fazendo cera. Com o São Paulo a gente cansou de ver, com o Santos. Nego vem aqui e vê que o time é pior. Fala assim, bom, então vamos se cozinhar o galo aqui. O Nacional ano passado ontem, a bola não rolou. Ontem, mano, não sei se vocês tiveram a oportunidade, estavam assistindo, mas teve um momento que tava lá 40, tava acho que 30 do segundo tempo. Foi bem. Aliás, ele, se fosse no São Paulo, ele ia bem, viu? Ele foi bem, ele foi mal naquele negócio de rasgar a camisa, né? Ele falou, né? Ele foi mal. Ele falou, né? Assim como o Mina também foi mal em simular a cabeçada. Também, tudo tá errado, né? Tá tudo errado. Ali tava tudo, por isso que os dois tomaram amarelo, né? Não, eles tomaram porque eles se encararam, né? Mas talvez tenha sido isso também, não sei, né? Mas foi bem o juiz, né? Ô, Dodô. Agora, Não, o juiz não foi bem, não. O juiz foi uma topeira. Não, tô dizendo, nesse lance ele foi, nesse lance tudo bem. Tudo bem, foi tranquilo. Mas ele só deu amarelo porque o Bandeira chamou ele. Esse juiz era um banana. É. Eduardo Gamboa. Se fosse Eduardo Gamboa... Então tinha um, tava vendo lá, 30 e poucos minutos do segundo tempo. E mostrou lá 48% de bola parada. É. Não pode. Hoje no futebol... Pega o futebol europeu, a Liga dos Champions League lá. Vê como é que fica a bola parada lá, meu amigo. Verdade. Ô, Ale, é brinca 48%, é quase a metade do que tinha sido até aquele momento parado. É muito pouco, né? Futebol. Não tem jogo, né? Então, assim, um time veio pra se defender e muita gente pode falar, o time dos caras é ruim. Não é ruim. Não é a oitava maravilha, tá longe de ser. Mas eles fazem a linha direitinho de 5 ali. Não achei ruim, não. Faz o pão com ovo, eles sabem tocar bola quando tem que tocar bola, entendeu? É que o Palmeiras é muito superior ao time dos caras. O 10 dele foi bem, né, o menino lá, que rabiscava, né? Bom jogador. Praticamente ele foi muito bem. E vou dizer uma coisa, do que eu tô olhando aí, do que eu tenho visto, RG, né? Eu acredito que o Peñarol vai ter dificuldade de classificar. Acho que esse time pode ser classifique. Esse time aí. Vai. Pode ser Palmeiras e. E esse time aí, o Jorge Wilson. Peñarol, né? Vai ter que jogar muita bola. Vai ter. E hoje tem Peñarol e o Tucumã, né? Eles têm que ganhar esse jogo aí, senão eles se complicam. Se perder, é capaz de já tá fora, viu? Agora eu achei só que. Fala, Ale. O Bento falou e muito bem. O Bento tem muita informação, né? Muito obrigado, Ale. Faz um grande trabalho. A Genoveva é que traz aquele discurso comigo, né? Agora, eu achei que alguns jogadores do Palmeiras pagaram a conta de um jogo muito. De muita entrega contra o São Paulo. Sei que o Dudu não foi mal, mas. O Tietchan, né? Não brilhou. O Tietchan, talvez a pior partida dele com a camisa do Palmeiras, porque ele estava inativo. Jogou um clássico e na sequência já um jogo de Libertadores. São dois jogos, assim, difícil, né? Você acha que ele não sentiu a Libertadores ali? Não, acho que é mais o desgaste. Foi um jogo duro. Tava um tempo parado. Mesmo o Michel Bastos, que não foi mal, também não repetiu a atuação. Então acho que o Palmeiras pagou o preço de... Pagou o preço de jogar, jogado muito intenso. Agora, tanto que o melhor foi o menino Melo, que não jogou no final de semana, né? Quem? O Felipe Melo. Felipe Melo. No segundo tempo... Eu ouso dizer que talvez tenha sido a melhor partida dele no Palmeiras. Não, cansou, e olha... Né? Certamente. O segundo tempo dele... Como jogou? Foi uma aula na volância. Na volância. Porque ele desarmou, marcou muito forte e ele mesmo... deixava os atacantes do Palmeiras pifado para fazer o gol. Então, ele deu uma aula de bola, o Felipe Melo, principalmente no segundo tempo. Bom, enfim, né? E aí, muita gente... Ah, foi até 50 minutos, 51, né? Vai ser o Corinthians que ganha com um gol duvidoso aos 51. Não tem nada de duvidoso. Tem duvidoso para quem não conhece futebol. Não, peraí, o gol é duvidoso. Não falei que foi... Peraí, não falei que o gol foi regular. Duvidoso não, tem dúvida nenhuma. O gol é um lance duvidoso, gente. Linha reta é linha reta. Calma, tem dúvida. Não, mas muita gente está indo sem xilique, sem xilique. Não, não, não. Não, mas pelo contrário. Pera, cacete, deixa eu falar. Duvidoso não quer dizer que seja irregular. Duvidoso é que gera dúvida. O gol, a princípio, ele gerou dúvida. Você detecta que o gol foi regular quando você vê no replay que ele tá atrás da linha da bola. Eu não falei que o gol foi irregular. Eu falei que o gol foi duvidoso. E de fato é duvidoso. É um lance difícil. Só pra dar deu mais... pra entender agora? Lance difícil, mas tá tudo certinho. Tem nada que ajuda. Não, mas o gol foi legítimo. Foi legítimo tal. Só pra lembrar que não, mas pode ter tido dúvida mesmo. Inclusive. Não, mas o lance gera dúvida, porque ele tá sozinho. Não, mano, e vou dizer uma coisa. Porque todo mundo só consegue detectar quando olha no replay. O Palmeiras já tinha tido. Mas o gol foi regular. Já tinha tido, inclusive, um gol anulado. Sim. Né? Que foi bem anulado. Bem anulado. A mina tava um pouco à frente. Sim. E também gerou dúvida ali. E eu falei, quero ver de novo. Tava um pouco à frente, Lance duvidoso. E do Palmeiras, eu concordo, tudo bem, vou concordar, porque eu não gritei gol logo de cara. Fiquei olhando pra ver se o bandeirinha dava alguma coisa ou não. Mas, senhores, eu vou dar um tempinho com o Palmeiras, mas eu quero falar o seguinte pros senhores agora. Quero falar, vamos falar do México. Aí sim, hein? Do México, mano. O quê? Mas não é do futebol, não. Da gastronomia, mano. Gastronomia mexicana. Qual prato mexicano vocês mais gostam? Guacamole. Você gosta? Guacamole? Guacamole. E você, Benjinho? Guacamole. Nachos. Nachos. Eu sou suspeito. É? Benjamin, ele só toma tequila com alguma coisa. Eu gosto de taco, eu gosto de... Taco. Burrito, gosto de nachos. Guacamole, você não gosta? Guacamole, você não gosta? Eu comida mexicana, é meu forte. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, olha só. Vocês vão adorar a última novidade da linha Signature do McDonald's. Presta atenção, opa. É o Original Max. O Original Max acaba de chegar aqui no McDonald's e tá entrando no estúdio. Vocês estão visualizando. As nossas câmeras estão pegando aí. Nossa. Olha que maravilha. Senhores, Deus. Podem comemorar porque é sensacional. Olha só, tem o tradicional, como o Mano disse, guacamole, que todo mundo ama, Mano. Molho vinagrete, adoro. Duas fatias de cheddar branco, alface crespa, dois hambúrgueres e pão brioche, Mano. Olha que sensacional esse sanduíche guacamole. E pra dar o toque final, tem uma fatia de limão, Mano, pra espremer antes de devorar o Original Max, tá bom? E sem falar, que você pode escolher a opção picante, hein? Tem a opção, você gosta, Beira, de pimenta, picante, sim, tal? Picante ele gosta. Gosta? Vocês gostam? Gosto. Todo mundo gosta? Olha, se você tá na sua casa, tá visualizando agora, né? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Se você tá aí no facebook.com, presta atenção. Ficou com vontade, né? Então passe agora mesmo lá no McDonald's e experimente essa novidade mexicana da linha Signature. Vamos então, senhores, devorar o Original Max, tá bom? É original do México mesmo, não é verdade? Deixa eu mandar um abraço pro Marcelo Contel. Marcelo, hoje não vem, né? Ele sempre vem, geralmente, Obá? Hoje ele não vem, né? Não só tá aqui hoje, porque... Só as mulheres. Só as mulheres, só as mulheres. Melhorou, né, Domênico? Que beleza. E também eu te mandar um abraço pro Vander Ligado. Tá bom, Vander? Vander, o Vander é o bambambam do McDonald's, cara. O Vander é o cara que é o cara que manda lá, não é verdade? Deixa eu agradecer também ao Marcelo Cheguerim do McDonald's também. O Marcelo, que é gente boa demais. Sempre ouve a gente, sempre aí, né, nos presenteando com olha, McDonald's, vai experimentar. Olha o que tem de lanche aqui, bicho. É brincadeira. Senhores, uma salva de palmas para o McDonald's! Aí sim! Sensacional! Boa! Sensacional. Boa. Obrigado, gente! Obrigado às meninas aí que trouxeram os lanches do McDonald's. Vamos provar. Esse molinho aqui é sensacional. Boa, meninas! Bom. Parabéns, viu? Valeu, gente! Valeu, gente! Obrigadão! Ô, Domênio! Pois não! Só pra concluir, eu vou comer aqui. O palestra... Me chama de Havaianas, porque hoje todo mundo vai me usar. Menos eu, pelo amor de Deus, não vou te usar. Enfim, Ale, estava no jogo ontem. Minha folga, eu fui assistir futebol. É, como jornalista. Sim, jornalista. Eu só queria dar um toque, viu, Motinha? Bela explanação no começo do programa. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado, aprendi com você. O Guerra, jogador que veio da Venezuela. É, foi eleito craque. Calmamente, eu queria falar o Guerra. Seu otário! Não! O Palmeiras não é Atlético Nacional! Não. Vai dar chapéu na sua mãe! Que isso, um jogo nervoso desse! Ele rodopiou sozinho com a bola, deu chapéu nele mesmo e perdeu a porra do gol! Para aí, Betinho! Tá de frente pro goleiro, 0-0, dá um tapa, nervoso, faz o gol! Véio. E depois você vai dar o chapéu no seu pai, na sua mãe! Mas, pelo amor de Deus, Guerra! Isso aqui é time grande, não é Atlético Nacional, não é Venezuela! Aliás, bem lembrado pelo Robertinho. Pelo amor de Deus! Muito bem, eu ia Robertinho falar, é meio louco, mas ele mandou bem agora. Chegou o McDonald's aqui, vai, me entusiasmei, né? Parei de falar do Verdão, mas assim, esse lance aí, olha, tem algumas coisas que não podem acontecer. O pessoal tem que puxar a orelha do Guerra aí nesse caso. O Dudu ficou louco, começou a xingar, ele tá porque certo. Assim, é um lance de claro gol. Não é assim, ah, pode ser. Veja, o cara recebe a bola sozinho, sem ninguém, e o goleiro tá saindo que nem um louco. Ele não pode querer dar uma lá, fazer de... Eu sou o craque, sou o Messi agora, vou dar chapéu... Craque não foi, ele foi o melhor jogador da Libertadores. Eu achei que ele jogou bem, ele jogou bem ontem, mas esse lance ele podia ter... Faz colocado, o gol, né? Faz o gol, faz de 3-0 e depois... Faz de qualquer jeito, mas tem que fazer o gol. Chuta no gol, pô. Olha lá, o lance tá mostrando agora. É, não, ele vacilou. Ele dançou balé com a bola, olha, não dá pra entender o que ele fez. Ó, e tava em posição legal. Ele rodopiou sozinho, olha aí. Brincadeira, isso. Velho, perder um gol dele não pode, né? Não pode. Porque aí do então, Borja, assim, perdeu a cabeçada, mas ele tentou fazer o certo. Sim, ele tentou errou. Chutar no gol, né? Agora isso aí é brincadeira. Não pode, hein? Bom, agora estou calmo. Então ficou mais calmo, ó. Tá Roberto, calma, mas o Robertinho mandou bem, hein, Domingo? Hã? Mandou bem o Robertinho hoje. Mas olha, é um ótimo jogador e sim, foi bem ontem. Tirando esse lance. Bom, senhores, vamos às primeiras ligações de hoje. 32847097. Lembrando que quem ligar aqui dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Lembrando que se falar assim, ó, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Olha que legal, hein? Mas tem que falar assim. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. E lembrando que todo mundo concorre também no final do programa a uma camiseta Estádio 97, tá bom? Vamos lá, então, para a primeira ligação. Já, já vamos falar do Resort. Resort que vem aí na 9ª edição, dias 9, 10, 11 de junho, tá bom? É, vamos falar também da promoção que... Olha, o grande prêmio da... Não, vamos levar o ouvinte para o grande prêmio da Catalunha, hein? Vai ser sensacional, hein? Falando nisso... Passou o Fórmula 1 aí. Vai anotando, hein? Tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar tudo de tudo isso e muito mais. Vamos agora aos ouvintes. 32847097. O primeiro ouvinte vai entrar no ar. Em nome de Buscapé, senhores. É... Dia do Consumidor Brasil no Buscapé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Vamos lá, ouvintes ligando e participando. 32847097. Manda um abraço pro José, motorista do Dr. Marcos Quinobre, que tá indo pra Austrália morar 6 meses pra fazer um curso lá. Ah, o motorista dele? O mano fez isso. Ó, vou te falar. Você não vai voltar, cara, porque a Austrália é um tesão. Abraço, Dr. Marcos Quinobre. O José mesmo, é o motorista dele. Então agora nos ouvi 6 meses na Austrália fazendo uma especialização em medicina. Canguru Perneto. Alô? Alô? Quem fala? Tiago. Tiago com TH ou sem o H? Com TH. Tiago do quê? Tiago Coutinho Meirelles. Quantos anos, ô Tiago? 32. 3.2, aí. Isso aí. Domênico Gato. Pô, Quer passar um negócio pra você? Fale. Com esse lanche. Amanhã... Esse lanche maravilhoso, hein, do McDonald's, hein? É Meirelles esse lanche, viu, velho? Boa! Cantinho! Mas Meirelles, velho. Muito bom. E o bairro, hein? Não vai errar. Por falar em Silvio, o navio, hein? Silvio Santos? Por falar no Silvio, eu vi uma foto. Eu vi uma notícia que o Silvio Santos aí tá retornando pro Brasil essa semana depois de 3 meses de férias nos Estados Unidos. E é verdade. Você viu a foto dele, mano? Ele faz isso todo ano, mano. É, então, eu queria uma férias dessa aí. Ô, mano, você viu a foto dele, como é que ele tá? Mas ele é o dono, né? O cara tá parecendo o mestre dos magos, velho. Por quê? Doido, né? Sem pentear o cabelo, sem pintar o cabelo comprido. O Silvio Santos deve estar com 8,4, 8,5, hein? É. 8,6. 8,6, o Silvio Santos? Caraca. Quer ver? Eu vou tirar a dúvida agora, quer ver? Tira a dúvida aí, Dudu. Ele faz aniversário em dezembro, né? Ó, 86 anos. É. O Silvio Santos tem 86 anos de idade. Então, tá segundo o Mota... Saúde, Benja. Segundo o Mota, o Silvio Santos fará 87. Que legal, né? Para todos os Mota. Silvio Santos, eu diria que é o Pelé da televisão. Tô errado? Dos comunicadores. Tô errado ou não? Não. E do rádio, quem que é? É que ele tá no auge... Há mais de 30 anos, né? 40 anos. Né? 40, o quê? Há mais de 40 anos. Tá mais de 50. No auge? Quem dá mais? Muito mais. 50? Muito mais. É, sempre teve no auge, Benjamin. Não. Ô Benjamin. Começou no auge. Quem é o Pelé do rádio? Quem é o Pelé do rádio? Domênico. Domênico. Olha o ouvinte, ó. É não, isso aí. Não. Tem muito cara aí, vocês estão loucos. Ah, isso é falsa humildade. Não, você não, não. Também, vai. Ah, tá bom. Então bom. Me cite 3 caras hoje, eu cito, acima de você. Não, 3. Maior que você, nem a girafa. Não cito 2, cito 10, se vocês quiserem. Ué, cite aí, Domênico, quem é? Vamos ver se a gente concorda. Tem um monte, pô. Não, fala um. Olha, tem nego, ó, por exemplo, Eli Correia, Paulo Barbosa. Aí você pega no FM os que já foram lá, que infelizmente não tem cara que já não tá mais no rádio. Serginho, tá mais nem vivo, né? Serginho Café. Sérgio Café tá vivo. Tá Emílio louco. Surido, meu amigo Emílio Surido. Emílio, que eu era ouvinte do cara. O Emílio é monstro. Tá? É, aí você que não quer, tá vendo? Ele gosta de você. Mas tá muito... pau a pau. Tá pau a pau, não, aí tá, você não fala, tá acima. Aí tem Walker Blas, Ferreira Martins, Antônio Viviani, Kaká. Mas, Domênico, você Jimmy é uma Soler. Composição de fatores. Vocês estão malucos. Jimmy Soler. Vocês não conhecem. Domênico. Vocês não conhecem do Riscado. Domênico, ó, se passar o Walker Blas agora aqui na Paulista, ninguém sabe quem é, velho. Como não sabe? Você tá maluco? Ninguém sabe quem é. Não, mas não sabe porque não aparece. Se o cara não mandar um homo faz, um homo mostra, ninguém sabe quem é o cara aqui na Paulista. Mano, tem razão. Domênico. Senta aí. Tá, Viviane. Mano. Que isso? Ó, Viviane. O cara não pode ter uma voz masculina com nome feminino. É Antônio Viviane. É, pegar mais isso aí mesmo. Não, mas é o sobrenome do cara. Mas, ô, meu velho, qual que é o bairro aí? Vamos ver se o Benja acerta. É só não inventar. Não, não vou inventar não, Benja. Caiema. Caiema? Isso. Caiema? Mas Caiema? Ou Caiera? Caiema. C-A-N-H-E. Caiema. É. Isso é nós, velho. Porque eu trabalhei na Vila Pirapora, isso é Diadema. É isso aí, Benja. Falei? Você podia trabalhar no Waze, cara. Aquela voz do Waze seria sua. Como seria você no Waze, Benjamin? Como é que você falaria, Benjamin? É que Diadema, não tem lugar pra dois. Como é que você falaria, lá? Por exemplo? Por falar em Diadema, só quero mandar um parabéns pro Bambu da Estopim. Bambu. Hoje é aniversário do Bambu. Boa, Bambu. Hoje é aniversário do Bambu. E vai ser pai de novo, cara. Ah. Toda vai semana é aniversário do Bambu, velho. É, só dia 17 de março. Do ah, é? Oh, o Waze do Benjamin é levar todo mundo pro mesmo lugar, pra Higienópolis. Fala aí, velho. Verdão, pô, é nóis. Verdão, é nóis. Xiu Caxos, tá maluco? Suou, hein, Ti? Hã? Suou, hein? Mas não importa, ganhamos. Vocês suaram contra o ABC. ABC nada, velho. A gente tava com o jogo controlado. Lógico que tava. Ué? O Palmeiras. O ABC precisava fazer quantos gols pra classificar? Mas o Palmeiras ganha, ele fala que suou. O São Paulo empata tomando gol, ele fala que foi. E vocês deixam esse idiota tá no ar? É complica isso aí, tá ok? Fala com o Domênico. Falar. Norberto, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Ontem Thiago. Ô, Thiago. Ó, duas coisas. Primeiro, que esse grupo do esse ano é mais fácil que o ano passado, eu acho. Sim, né? Bem mais fácil. É, mas o começo foi igual. A gente empatou fora e ganhou do Rosário em casa, com um jogo que nem merecia ganhar. Aí depois perdeu do Nacional e perdeu de novo. Ô, vovó, eu tava no jogo do ano passado contra o Rosário. que a gente suou pra ganhar aquele jogo, o Fernando Prass pegou um pênalti. Mas o time é melhor esse ano, hein? Muito melhor. Exatamente, o time é melhor esse ano e... Agora, o que o Guerra fez no começo do jogo tá de brincadeira, né? Quem? Aquilo, ó, eu tava no estádio ontem, eu quase tive infarto. Quem? Porque... Quem? Eu... Guerra. Ah, foi no segundo tempo que ele então, deu. No segundo tempo. Ah, ele aí, fez, aí, aí dá um azar o Palmeiras perde, é... os caras chegam o Eduardo Batista. Isso que eu ia falar, Benja. Porque se dá um azar o Palmeiras empata, não vou nem perder, empata. Ninguém ia falar, né, do Guerra, né? Que caiu no jogo contra o Corinthians, aquele lance que ele errou do gol do jogo, iria cair novamente em cima dele. E outra coisa, Thiago, sabe o que acontece também? Eu tava falando com a avó aqui fora do ar. Se aquela bola entra do Guerra, cara, não ia ter sido esse sufoco, o Palmeiras tinha tocado uns 4 nesses caras. Ah, exatamente. Fazia o primeiro e caiu um monte, cara. Entendeu? Isso é verdade. Então alguém, como o Domênico falou no começo, alguém tem que puxar a orelha do Guerra. Ele não pode fazer isso, entendeu? Agora o seu Bento disse que achou que ele achou que tava impedido, por isso que ele fez isso. Ah, mas faz o gol, velho. Faz o gol depois de depois ele fez, né? Na dúvida. É, na dúvida. Imagina se o Mina achasse que tava impedido e não colocasse o pé na bola. É. Não, mas não é, ô vó. O cara, ele olha depois pra ver se ele tá impedido, claro. Porque ele viu que fez a M. Porque ele fala, opa, deixa eu ver aqui se o Bandeira livra a minha cara. Porque se o Bandeira levanta, se levanta o instrumento, velho... É, se o Bandeira levanta o instrumento, velho... Que frase é essa? Levanta o instrumento? É. É meu subjetivo, é dúbia. Ô, Aguinaldinho, se o Bandeira levanta o instrumento, o que acontece? Se for um jogo na Casa Verde, eu vou presente. Não, mas se o Bandeira vai lá e levanta a bandeira mesmo, pra não ficar uma redundância, porque é feio, né, falar, pô, o Bandeira levantar a bandeira. Mas enfim, se o Bandeira levantar a ferramenta de trabalho dele... Aí ele para. Aí o jogador olha pra ele e fala, opa, tô salvo porque o cara já levantou a bandeira ali, eu vou falar que eu tava impedido, por isso que eu fiz essa zoeira aqui. Agora, se o Bandeira não levanta e acontece o que aconteceu, o cara fica com aquela cara de pano molhado que ele eu tem. Eu tô fazendo o advogado do Dinaldo, né? Do como Diabo. Ah, Diabo, como dizem, né? Eu errei, desculpa. Agora, é só isso. Agora, outra coisa. Quando é que é jogo do Santos? É domingo ou sábado? Santos domingo. Domingo. 6:30, né? 6:30, não é? 6:30? É? É a federação que esses horários loucos dela. Ou o clássico é sábado, 4 da tarde, né, ou é domingo, 6:30. Ridículo. Domingo, 4 horas, não tem mais clássico. Gente, isso aí é TV, cara. É horário da TV. É ridículo, né? É, mas quem manda é TV, ué, né? Quem é que tem jeito. Quem é que paga? Ah, o Palmeiras só tá passando o Palmeiras também, não, a gente não tem do que reclamar, né? Mas na boa, esse jogo podia ser domingo às 11 da manhã. É jogo pra ser 16 horas, né? Não dá, mas mano. Tudo bem. Podia ser domingo às 11. Que tá. Mas sabe o que é bom, maninho? Que aí o Palmeiras vai com o time titular, porque descansou até domingo. Santos joga hoje. Não, ô vovó, tem que ir com o time titular, até porque quarta que vem não tem Libertadores, né? Libertadores, se eu não me engano, agora é só em abril. É, quarta que vem pega quem, você lembra? Quarta que vem não tem jogo. Tem sim. Não tem não. Pega quem? Eu acho que é o Aldax. Né? Ah, Mirassol. É isso. Pô, escuta uma coisa. Eu fui dormir. O Mirassol já enfiou 6 no porco, né? Ô, mano. E daí? Responde uma coisa que eu fui dormir. Enfiou já acabou 6. O jogo do Palmeiras? O Mirassol ganhou o quê? Já acabou. Já? Ué, ganhou o quê, Mirassol? O Mirassol enfiar 6 no porco é um título pros caras. É que idiota. É louco. É um vice-parmeirista. Pô, e daí? E daí? É mais o Zedão que tá isso daí faz mais de 15 anos. Vocês estão loucos? 15 anos, você é louco? Vou começar a lembrar de goleada que o Corinthians tomou. Imagina, Mirassol 6, porco 2, foi 2 ou foi 1? 2. E ô, trouxa, vocês tomaram de 7 do Corinthians, ô Mané. Eu não tenho time, rapaz, já falei pra você. Tem time sim, você não seja moleque não, hein. Boa, Dodô. Não seja moleque não. Aê, Dodô. Assume teu time, eu sou trouxa. Eterno 7-1, fica de boa. Amanhã você vai pro Brasil, eu vou fazer barricada em Santos pra te pegar. Vai que é legal, Domênico. Vai pelo Chiantes, que nome grande, você vai tomar tapa, rapaz. Não tem medo de você não, ô trouxa. Eu trabalhei lá e sou muito bem querido lá em Santos. É da época. FM. Mas quem é que não gosta do Domênico, velho? Eu. Mentira. Não, eu não sei, eu não sei. Ah, bom. Eu não sei. Fala, ô Tiaguinho. Não, eu queria que vocês. O que vocês acharam? Tava ontem no. Cadê o Rudy? Fala com o Rudy agora. Que... Rudy não Rudy, tá, velho. Rudy vem, Rudy. Fala, moleque. Você tava ontem no estádio, Rudy? Hã? Você tava ontem no estádio? Não, eu voltei de viagem, não deu tempo. Ah, tá. Porque o time fiquei sabendo aí que ultimamente, quando você vai pro estádio, Palmeiras dá uma derrapada, cara. Palmeiras perde? Pé gelado. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Eu tava na final da Copa do Brasil e no jogo contra a Chapecoense. Se eu dou azar, velho, é melhor eu ir. Todos os jogos. Não, melhor você fazer show, porque aí você ganha dinheiro e o Palmeiras vai dar uma tranquila. Mas conta aí, Paquito. conta aí os jogos que você foi, que o porco perdeu também. Ah, não. Nossa. Eu tava contra o Boca na semifinal. Posso falar uma coisa? Eu tenho um amigo meu que juro, isso é sério. Você conhece? Quando o jogo decisivo do Corinthians e ele fala que vai, meus amigos não deixam o cara aí, cara. E dá ruim mesmo? O linguiça, meu dentista. Ah, isso aí é zicado mesmo. Quanto sério? Quando ele fala, ah, meu, é o Mano Jongo, meu. Os caras não deixam ele, não. Os amigos do Corinthians não deixam ele. Como? Não, os caras pegam ingresso dele, espera ele sair da casa. Bate, desmaia ele. Ele não vai, não. Ó, outro dia jogaram um pacote de entorpecente na bagagem dele. Não, mano. Isso é uma superstição que não existe. Pois, dá uma olhada, meu. Coloca o nome desse cara aí. O Linguiça foi três... tem que ter superstição. O Linguiça foi em três finais de campeonato do Corinthians. As três que ele foi, o Corinthians perdeu. Ah, mas aconteceu. Domênio. Aí ele não tava no... Ele não tava na Libertadores, o Benjamin? Lógico que ele tava. Na Libertadores não tava. O Ale veio, Benjamin. O Ale veio hoje. Olá, eu sou o Ale. Ó, eu tava lá, Palmeiras e Corinthians, no pênalti do Barzaveu. Do tava lá, você tava lá? Tava lá. Palmeiras e Cruzeiro, gol espírita do Zé, tava lá. Isso eu tava. Final contra a Ponte, jogo contra São Paulo, Paulista. Tava certo, eu dou sorte. Ah, você nunca foi quando o Palmeiras perdeu? Não, já falei aqui. Ser iluminado, você. Vitória 7, Palmeiras 2, eu tava. E você saiu... Você foi embora do estádio e tava quanto? Você não ficou até o 7? Fiquei, cara. Pior que eu fiquei. Cara, eu acho que eu vou em mais jogos quando o Palmeiras tá na Série B. Eu sou meio maluco, mano. Tava lá. Então, é isso. Fala aí, Dodô. Ó, já deu essa ligação aí, Domingo. Ah, eu tô comendo um lanche aqui no Magrão, que é bom pra caramba. Ô, Santista, fica quieto aí. Não esquece o Santista aqui, não. Não é Santista, o nome dele é Azedão. Azedão Santista. Ô, Tiaguinho, mais uma pergunta. Diga. Que homem bonito esse Felipe Neto, hein? Melo. Melo. Melo. Homem bonito? É como ele joga bonito. Não, Felipe Melo jogou muito ontem. Jogou muito ontem. No primeiro tempo ele errou uns passes assim, mas no segundo tempo ele deu um show de bola. Foi, olha, acertou uns passes. Ele tava armando o time do Palmeiras, né? Eu acho que até por isso que o Eduardo Batista viu que ele tava bem nos passes. Você pode ver que o Palmeiras acabou o jogo sem nenhum meia, né? Só tinha atacante. Tinha cinco atacantes. O Tietchan saiu, o Guerra saiu, ficou com cinco ou seis atacantes, né? Sim. Guedes, Dudu, o Cannon, o William e o Borges. Mas você concorda com a avó? A avó falou que o Thiago Santos hoje é mais jogador que o Felipe Melo. Por ela, isso, né? Falou, não, por ela, o Felipe Melo seria a banco. A avó é doida, mas ela não falaria isso, não. Mas o Thiago Santos é um bom jogador, um bom banco pro Felipe Melo. Só não tem o passe que o Felipe Melo tem, né? Mas é bom, ontem... é bom nós termos jogadores assim, né? Exatamente. Pra substituir, lógico, né? Exatamente. E o Felipe Melo jogou naquele time do Turim lá, né? Você fica zoando de César, velho. Depois você, ó. De César? Calma, que você tá com a cara de louco hoje, velho. Calma. Mas o ouvinte falou alguma coisa de você, Mota. Acho que foi um elogio. Fala aí, amigão, repete seu elogio pro Mota aí. Não, o Mota é ser personagem, pô. Mas às vezes ele é porque você deixa ele nervoso. Vocês ficam fazendo pressão em cima dele. É o Benjamin, velho. O Mota aqui. E agora o Ale. Pode ficar pressionando ele, olha só, não joga bem. Olha só, que pressão eu fiz no Mota hoje. Ele falou. O Benja tá certo. O Benja não fez pressão nenhuma. Não, ele tava quietinho. Não, só um minuto. Ele pegou. Passou a manchete do Corinthians, ele não falou. Do Santos, ele não falou. Do Palmeiras, ele não falou. Também não falei de São Paulo. Na hora que você errou, o Benja ele não zoou com você. Não. Ele só corrigiu. Quem jogou com você foi o Alê. Não, essa cobra aí da Record. Eu quero harmonia, pessoal. Eu peço um mínimo de idoneidade pro participar da pressão pra pegar o replay. O Mota falou: olha, o Lianco. Tem dois times que querem o Lianco, ele falou. O Turim? A Juventus e a Turim. Aí eu só corrigi. Eu falei: Mota. A Juve é de Turim. Exatamente. É a cidade de Turim. O outro time é o Torino. Exatamente. Eu não falei, eu ia falar Juventus de Turim e Torino, mas vocês não deixaram. Não. É sempre assim. Bah, cadê o replay? Aqui é replay. Bah. Você falou a Juve e o Turim. Agora eu só corrigi. Ô, Thiago. Cara, esse cara é estúpido. Cara. Ô, Thiago, o Mota é um sujeito estúpido, mal-educado, mal-educado e ingrato. O Mota, ele, quando ele fica nervoso, ele perde um pouco o controle. Não fala esse nome, ele que traz mal agora aqui no estúdio, tá ok? Valeu. Vou te falar que traz mal. Ó, outro jogo que eu tava, Palmeiras e Vasco, a virada eu tava. Ah, cadê os canhotos dos ingressos aí? Ah, eu tava. Não tava nada. Tem canhão? Tava. Pô, você era pequenininho. Você era pequenininho, hein, Tetinha? Eu tenho 33. Foi o quê? A virada do Vasco, aquela virada? 2000? Meu Deus, 2000. Foi 4-3, né? É, 2000, faz a conta aí que eu sou ruim. O Romário deitou naquele jogo. Quem tem um integrante aqui começou em jogo mesmo, quando entrou no estado 97. Sim. Porque foram escalar o São Paulo todos os tempos, o cara meteu o Ronaldão e não meteu o Oscar, velho. Você imagina? Nem o Dario Pereira. Ele não lembrava que jogou. Ué, você meteu um cara que ninguém sabia quem era. Não, ninguém é sabe quem é. Você mesmo falou, eu vou falar um cara que o pessoal vai discordar, mas a galera conhece o Daniel Gonzalez. Você não conhece Daniel Gonzalez? Ué, você não conhece o Ronaldão? Não, mas pera só um minuto. Entre os caras... conhecer e não conhecer... Ô, Ale. Oba. Oscar ou Ronaldão? Não, o Oscar vem dado com o pé ruim. Oscar... Isso não existe, gente. O Oscar jogou com a gente, é contra a gente. O time é meu, eu escalo quem eu quiser. O time é meu, eu escalo quem eu quiser. Os torcedores de São Paulo estão revoltados que o Mota. Nossa, parou a Paulista. O Mota montou. Nossa, o Mota. O Morumbi fechou. O Mota volta, vai ter vigília. Pra você, fechou. O Mota colocou no São Paulo todos os tempos. Ronaldo e quem? Puta, velho, fechado. Não, Lugano, Miranda, falou, Miranda, Ronaldo, Miranda. Ele não colocou os caras e Daniel. Amanhã eu vou estar no navio, velho. Vai ter 45 anos e não 46. Ô, Thiago. Deixa eu ver, Dudu. Seguinte, o Palmeiras tá, assim, já começa a encaminhar uma classificação, porque tem o jogo agora, o próximo da Libertadores é com o Peñarol em casa. Em casa, é. Tem que fazer os três pontos. E um último jogo depois em casa, né, o último confronto, é com o Tucumã, que é um time fraco, hein? Exatamente. Né, o Palmeiras só não ganhou lá porque foi expulso. É o Rodo Pinheiros. O Vitor, vai jogar igual esse time jogou. O Vitor Hugo perdeu a cabeça naquele. Não, o Palmeiras tinha que ganhar, ia ganhar lá. Só tô dizendo que eles vão jogar fechadinho também. Ah, vão jogar. Não há dúvida disso, né? Ah, o Domênico, eu tava comentei ontem com um amigo meu, o Iori, um palmeirense da torcida Amendoim. Ele gosta de dar umas criticadas monstras assim no Palmeiras, mas é gente boa. Eu tava aqui no estádio, ele não pôde ir porque ele estuda, mas eu até mandei uma mensagem pra ele. Quando o jogo tava difícil, todo mundo ali atrás, recuado. Eu falei que eu acho que essa Libertadores é mais fácil ganhar fora de casa, que você consegue fazer um contra-ataque. Tem espaço, né? É, mas às vezes você tem mais chance de fazer gol fora de casa do que você jogando em casa. Porque você pega esse time, eles jogam com 22 jogadores atrás. É. E fica catimbando, a jogada lá direito, o lateral esquerdo cai aqui. Enfim. Não deixa jogar. Ontem, e o juiz de ontem, pelo amor de Deus, eu acho que ele queria fazer amizade com os jogadores. Porque cada foto ele ficava conversando, se levantar a mão eu vou dar falta, enfim, ele achava que ali era uma escolinha de futebol, acho que ele queria ensinar os caras. É que estava aí o programa da Luciana Gimenez. Isso aí é juiz fraco, velho, juiz que não se impõe, mano. É verdade, mano, tem razão. Eu achei um pouco, até meio difícil falar, mas um pouco de má fé, parecia que ele queria que o jogo empatasse, sabe? Mas por isso que eu falo, amigão, que brasileiro na Libertadores, muitas vezes ele é prejudicado. Exatamente. Porque existe uma predisposição contra brasileiros. Você imagina um juiz desse, fraco do jeito que era, apitando um jogo do Boca na Bombonera? Não apita, velho. Não faria metade do que ele fez. É, não apita mesmo. Eu até fiquei surpreso quando ele deu 5 minutos de acréscimo no segundo tempo. Sim, No primeiro ele deu 2. 2 minutos foi só o goleiro dos caras cobrando tiro de meta que enrolou. Acabei de falar, 48% do jogo bola parada. Não, isso não pode. Metade do jogo é bola parada. Tivemos 90, não, tivemos 45 minutos de jogo. É brincadeira. Naquele jogo do PSG e Manchester City, minha esposa, quer mandar um beijo pra ela, Mara. Ela não tá em casa, foi dar um rolê que a gente tá de férias. Não foi Mônaco, não foi o Mônaco. Não, Barcelona e PSG, perdão. Se você for lá pra entrar no ar, né? E o. Naquele pênalti do Marquinhos, colocou a mão lá no suor, só caiu tal, o esposo tava comigo no sofá, coisa de 10 segundos já tava a bola na marca do pênalti e o Neymar se posicionando pra bater. Rapidinho, né? Aí minha esposa falou assim: nossa, que rápido. Como ela não tá acostumada, ela tá acostumada a assistir jogo comigo às vezes no sofá. Até ela achou estranho, porque ela não é acostumada a assistir jogo lá fora, né? Quando ela tava assistindo, pô, nossa, que rápido, ela bateu o pênalti, porque tá acostumado aqui no futebol brasileiro, cada falta é 20 minutos pra bater. Diferente, né? Aí nos acréscimos eles ganharam mais 3 minutos ainda. Ganharam? O acréscimo parou mais que o outro. Para demais. Eu ouço sempre isso da dona encrenca, nossa, que rápido. Já foi, né? Já era. Falar nisso, um grupo que complicou na Libertadores foi pro Flamengo, né, cara? Não, o Flamengo perdeu ontem. Segundo né? jogo ainda. Mas ganhou uma, perdeu outra. É, mas tá ganhou em casa, perdeu fora. Tá mais 4 jogos. Terceiro, ainda. Né? E o Salorense perdeu em casa com o Paranaense, né? É, agora tem um confronto com o Atlético Paranaense aí, então, né? O Flamengo. Tá em terceiro, né? E com. E o primeiro jogo da ida é lá no Paraná, né? Então, a Universidade ficou com 4, o Atlético Paranaense com 4 e o Flamengo com 3. Quer dizer, é um grupinho, uma briga boa, hein? E agora o Flamengo pega o Atlético. Ah, o Atlético do Paraná é com o Flamengo. Caiu no Flamengo, né? Caiu no Flamengo. Daqui a pouco tem chave. É complicado, o Flamengo, se não abrir o olho, vai fazer o que o Palmeiras fez ano passado, um bom time, e se vacilar, não se Libertadores, cara, você não pode marcar, não, se marcar, velho... O Mano tem essa mania de ficar falando bonus rounds aí, que esse time é time de ganhar lá e ganhar aqui. O que é que é que eu falei? Bônus round. Bônus round? Falou bônus. Bônus round. Ô Paquito, mas na boa, mano. Não dá pra chegar e falar que não? Porque, ó, olha o elenco que o Palmeiras tem. Olha a folha salarial que o Palmeiras tem. É, olha a estrutura que o Palmeiras tem. Na boa, sei, mano, você acha que dá pra chegar e falar, ah, não, hoje o futebol tá muito parelho? Tá nada, velho. Palmeiras, ó, folha... É, mas em campo é diferente, não, mas é que tá, velho. Não, mas, ó, eu acho, concordo contigo. Não pode ser só na teoria, tem que ser na prática também. Você não pode chegar e achar que tá tudo bem, que tá tudo bom. Ah, não, eu vou ganhar a qualquer momento. Exatamente. Isso daí é soberba, isso é arrogância. Mas não dá... Mas o jogador, ele também tem essa consciência, mano. Porque, querendo ou não, se a gente começar a pensar que tá tudo igual, não vale a pena investir tanto. Ter altos salários, jogadores, claro. Ter estrutura. Você fala, bom, se tá tudo igual, o Corinthians vai pegar o Oeste e vai ser um jogo parelho? Desculpa, tá tudo errado, velho. Aí é o rabo abanando o cachorro. Mas não dá pra gente agora, antes de começar a Libertadores, falar quem vai ser o time que vai tomar a decisão. Eu entendi. De casa e quem vai se classificar, não, entendeu? É, eu concordo contigo, mas... É que a Libertadores e o Corinthians não é a mesma coisa, velho. Não é a mesma pegada, mano. Não é, mano. Não é, mano. Não é. Não é. Momento fanfarrão! Oi! É a Fashion Week e a Gisele, velho. Eu tava escutando vocês, então eu fiquei contando quantos momentos fanfarrão teria pro Mano. É. Ah, mas aí é só a predisposição contra mim, né? O Mano é recordista. É recordista de momento fanfarrão. É pro Guinness, velho. Tava aí no dia... Teve, se não me engano, 16 momentos de fanfarrão. Ah, mas isso aí é os anti, velho. Vai pro Guinness. Isso é coisa de anti, velho. Isso é coisa de anti. Anti. É o anti. É louco. É coisa dos anti, mano. Romero é monstro. Romero é. Então tá bom, Thiago. Manda um abraço pra quem você quiser, meu velho. Dudu, deixa eu mandar um abraço. Antes, só falar uma coisa aí do... Já tendo um patrocínio de vocês, o Fricô. Eu comprei, aqui em casa eu moro no apartamento, é um banheiro só, né? Certo. Eu e minha esposa, então você imagina a briga. A nhaca. Que tem. Aí quando um entra e o outro sai, né? Posso falar aí, ó, o produto é bom mesmo. É bom, né? Eu indiquei pros amigos meus, já indiquei mesmo, tem uns amigos meus que moram aqui comigo no condomínio. Olha lá, beijinha. Eu falei pra eles, falei, meu, compra. E algumas pessoas, não, onde é isso? Onde eu compro? Não, na farmácia, pô, passa no estado 97 e tal, qualquer farmácia compra. É bom, ajuda qualquer relacionamento. Não, e tem... Olha, eu vou te falar. E tem gente que come rato a passarinho, velho. Eu vou te falar, o Fricô, cara. Aí é pior. Às vezes o cara fala, ô Benja, funciona mesmo. Cara, é espetacular. É verdade. Ô Benja, quando você fazia o papo, eu falei, caramba, será que é verdade mesmo? Não, aí é verdade. Eu fui na farmácia, esqueci de comprar. Eu falei, vou comprar mesmo. O negócio, realmente o negócio é bom, cara. Quando eu comprei, minha esposa não acreditou, não. Não, é muito bom. Não adianta nada, né? O fricô não é bom, é sensacional. Tanto que você deixa, pode levar na tua mochila, a mulher leva na bolsa, é pequena, é uma delícia. Pode usar que funciona mesmo. Já é bom mesmo. É bom, o Mota tá fazendo gargarejo. Quem tem uma hora aí, como que é, o Ale? Fez gargarejo com o Rio Tietê, com a água do Rio Tietê? É, ele usa aquele chiclete Babalu Bueiro. É muito. Que é isso? Aí vai ficar quieto, né? Quando sou eu, muito menos você xinga, grita. Agora com o Ale você paga pau, né? É verdade, o Benja ele é prejudicado pelo Mota. É isso mesmo, eu defendo. Olha lá, o Ale... Legal pra caramba. O Ale quis dizer... Só tem traíra, velho. Que a boca do Mota é uma latrina, e ele não falou nada. Não falei isso. Eu só olhei pro lixo, só isso. Bafinha de cocô, ele falou. Só olhei pro lixo. O Mota é mais pedido que mendigo em Cubatão. Amigo, um abraço pra você. Abraço. É nóis. Deixa eu só dar um oi aí pra galera que aí, que tá me cobrando aqui no WhatsApp, pô. O Gustavo, Cadu, primos meus, foram comigo ontem pro estádio. O Yuri, da torcida Amendoim, presidente da torcida Amendoim. Fala demais, né? Tem uns amigos meus, o Meio Quilo, o Fernandinho, que trabalha comigo. Tem o Anderson, o Fábio, bastante amigos meus aí. Não vou lembrar de todos, mas parabéns pelo programa de vocês. Obrigado. Show de bola. Que vocês fiquem mais 30 anos aí. Que o Mano fique mais uns 50. Alguém desliga isso, pelo amor de Deus. Parabéns pra vocês aí. Boa, velhinho. Boa. Guarda dinheiro aí que eu já tô guardando. O meu FGTS eu já tô guardando pra ir pra Arábia no final do ano. Caraca. Vai lá explodir lá o seu pai. Dubai, o bagulho. Já vou sacar meu FGTS lá do dinheiro que tá guardado. Boa. Rumo a Arábia no final do ano, hein. Boa, é isso aí. Vai lá comprar um camelo. Aí, Azedão. Caraca. Você parece o Pelé, né? Você dança, velho. É santista e só fala besteira. Aí, então toma um cartão amarelo aí pra você. Oh, é, é, é, é, é,

E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Olha que presentaço, hein? Que presentaço, meus amigos. Então, lembrando, o último Fórmula 1 da Energia 97 vai passar aqui no dia 24 de abril. Até lá, você pode ir anotando aí quantas vezes passa o Fórmula 1 da Energia 97. Lembrando aí mais uma vez, hein? Dia 24 é o último dia. Porque no dia 25 de abril, o primeiro cara que entrar no ar aqui, o primeiro ouvinte que participar ao vivo, no 32847097, responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia. Ele vai escolher, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar o calendário aqui, ó. Pegar um dia qualquer aqui. Eu só queria dar meu testemunho, que por muito tempo Claudio, eu fui comentarista de F1. Entendi. É um esporte. Você era bom, você é bom disso? Muita adrenalina, muita rapidez, ainda mais viajando com o bar. Verdade. Você vai com o bar? Eu vou com certeza. Tá bom. Quem mais vai? Leandro, por exemplo, Persona. O cara pega lá o dia 30 de março. Ready. Né? 30 de março vai cair aí numa quinta-feira. O cara fala, o cara entra aqui, é o primeiro, o cara entra no ar e fala assim, eu escolhi o dia 30 de março. Beleza, quantos Fórmula 1 passaram? Passaram X Fórmula 1. Se esse número bater com o que a gente colocou aqui no ar, não tem conversa, não é sorteio. Você ganha na hora. Na hora, tá bom? Você ganha na hora aí o direito de ir pra Barcelona, pra assistir o grande prêmio da Catalunha de Fórmula 1. Olha, um dos melhores GPs aí de Fórmula 1 aí, hein? É, do calendário. O regulamento completo tá lá em www.97fm.com.br/poleposition. Apoie o turismo de Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse o nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma das nossas lojas, tá bom? É, não vai esquecer, hein? Vai anotando direitinho aí, tá bom? O Dodô. Olha só, temos aqui... Pois não? Não, o Vieira não viu, ele queria que eu fizesse o latido do Benjamin. Faz aí. Como é que é o latido do Benjamin? Olha a cara do narigudo de ódio pra você, velho. O Benja, se fosse cachorro, ele ia cruzar com o bumbum. Como assim, mano? Ah, não. Aí, eu quero ver você. Lá, agora vai o meu menino aí, ô trouxa. Vai defender o meu menino aí, seu trouxa. Se fosse o Motinha, você já ia arrebentar o Mota. Você ia arrebentar com o Mota. Quero ver. Que parceria, que é tudo nosso. Pega o nível aí. Em relação ao imitador aí. Fala, vai. Me olhou com ódio. Foi legal. Foi muito, eu tô rindo muito. Na hora que ele me pegar num dia que eu não tô legal... O que você vai fazer? Ele vai ficar 6 meses sem fazer show lá no UMC, lá na Vila Leopoldina, 21 horas. 6 meses? Sábado. Não é muita coisa? É? Tamo junto nessa, irmão. Pouquinho, né? Em relação à ofensa número 2... Do seu menino. Não, não é ofensa. É uma colocação. Eu não espero nada de quem é ingrato. Não, você não falou isso. Você viu que eu nem fiquei nervoso. Entendi. Não, você não falou de coração. Eu tapa com responsabilidade agora. Mas não falou de coração. Tapa de luva de pelica. Vou te perguntar uma vez só, você falou de coração? Óbvio. Bom. Não, não cruza o dedo não, seu canalha. Olha aqui, ó. E você não acredita em figas? Pode falar? Você não acredita em figuinhas? Você não acredita em figuinhas? Ele fala e faz figas, tonto. Mas você não acredita? Como é que você faz? Eu tenho dois momentos. É possível, tem dois momentos, três momentos da minha vida que eu faço sem ninguém ver. É? Juro por Deus. Três momentos? É. Quais são? Primeiro momento. Primeiro. Jogos do Corinthians decisivos. Você faz que vai figuinhas? Ter... Você não acredita? Se eu faço, porque isso aí, sei lá, vale tudo. Jogo do Corinthians decisivo, que tá aquela coisa que tá no sufoco, aí vai ter uma falta, um escanteio no final. Eu tô sem ninguém ver. Juro por Deus. Você faz, Virgínia? Juro por Deus. Esse é um momento. A outra. Qual outro momento? Você falou três. Passou um gato preto, velho. É sério? Você tem medo de gato preto? Não, tenho medo. Sem pavor? Não, não tenho pavor. Figas não é medo. Eu faço figas. E o terceiro momento? Tá fechando o corpo. A terceira, cara, é quando às vezes eu tô andando em algum lugar. sei lá, tô na rua, passa uma pessoa que eu vejo que tem uma energia péssima, velho. É o Mota, por exemplo. Juro por Deus. Aí eu faço assim, eu meio que faço cruzo, bravo, faço assim. Você cruza. E passo. É verdade, entendi. Cara. Imagina. Fala sério, Benjamin. Dá um exemplo aí, Benjamin. De alguém aí. Depois, por exemplo, hoje... Vocês querem mexer com motinha mesmo, não tem jeito. Eu quero saber, tá ok? Eu tô 2 horas e... Hoje eu fico 2 horas e meia com o Figas. Aí quando a pessoa sai... Hoje? Hoje? Aí às vezes a pessoa sai, ele vai lá... fazer tricô. Quando a pessoa sai, aí eu relaxo. Nossa, só porque o nosso Jorge Fernando hoje, ele tá nervoso. O nosso Jorge Fernando tá nervoso. Aí ele tá bravo aqui, velho. Você não tá falando do Tonho da Lua, não, não, né? Não, não, é da Bozolina. Olha, vocês podiam ter... Vocês podiam... Aí começou a palhaçada lá. Aí, levou uma patada de lá. E aí ele vem pra cima de você. Aí levou a patada do menino dele. Como ele não quer, né, entrar em conflito... Olha, vem pra você. Vem pra mim. Aí o chupeta de baleia... Ô juiz! Bolinha chinesa! Vou fazer uma com beija! Ou eu vou dar em cima também, porque eu fico amigão dos caras. Vem lá o chupeta de baleia. Olha lá, você tá vendo? Ele tá agredindo, velho. Aí, Mota, pega o trouxa! Toma o cartão amarelo agora pra você. Aí vem o juiz palhaço e fala uma besteira dessa. Palhaço não, porra. Vai se catar, velho. Palhaço é carinhoso. Não, carinhoso é caçamba, velho. O que ele falou, não? Chamou de palhaço, juiz. Juiz palhaço. Aí, Mota, jumento acéfalo. Toma um cartão vermelho pra você aí. Chupa, Mota! Falou, idiota. Caramba, hein, velho, mas tá muito pesado. Vai pro navio já. Cadê o RG? RG? Vai pro navio. Quando eu falei que tinha uma pessoa aqui... E tem uma energia péssima que eu faço figas. Eu falei quem era? Não. Eu dei alguma indireta de quem era? Quantos nós somos aqui? Ah, tem um monte de gente. Fora as visitas. Fora as visitas, o bar. É. Então, em nenhum momento eu falei agora se a carapuça serviu. Ué, faz tá expulso aí, trouxa. Tá expulso. Fica na tua aí. Olha só, eu só não falo pra degolar o Mota porque ele não tem pescoço. Olha só. Vem cá. Nós vamos agora às mensagens que chegaram pelo WhatsApp. Diga. 943530150, mensagens que chegam por áudio de no máximo 30 segundos. Vamos ouvir. E rapaziada, Rodrigo de São Miguel. Ô, Mota, você assiste futebol mesmo, velho? Porque, mano, você fala que o Lugano jogou bem, você fala, só pode estar de brincadeira, velho. É. Lugano jogou bem. E Cícero jogou bem. Na onde? São Paulo jogou bem o caramba. Na mano, onde? Você tá loucão, você não assiste futebol não. Na onde foi? Lugano é uma carniça, velho, já é um ex-jogador em atividade. É, na onde, mano? Na onde? Na onde? A gente tá no o veneno, arranque do Lugano é aquele arranque de balsa, ele tomou sopa de gesso. Motinha, é o quê, Ale? Tá expulso. De balsa. Daqui 5 minutos ele volta e responde pra você. Imagina. Vamos lá, mais uma. E aí, galera do Estádio 97, quem fala é o André de Carapicuíba. Seguinte, eu queria falar pra Domênica... Que esse tal desse borra aí, acho que é um borra botas, um borra cueca, um borra gato, sei lá. Mas artilheiro esse daí não é não, hein? Fraco. É ruim. Na tua opinião, na minha não é. Não, mas ele tem que jogar mais do que ele tem que jogar. Tem que jogar mais. Eu acho que aí talvez um... Tá se adaptando ainda, né, mano? Mais calma, uma semana de, calma, né? Calma, de né? treinamento sim, e tal, sim. Ele... Mas pelo menos é um cara que se posiciona muito bem, você percebe isso, né? Ele pode perder gol, mas ele tá tentando. Sim, é que ele joga de... mais do que ele tá jogando. Joga, né? Deve jogar mais que isso aí, né? Vamos lá, mais um. E aí, Dodô, aqui é o Linco de Pirituba. Pô, ainda bem que vocês fizeram o gol aos 50 minutos, hein? Senão nós teremos que estar assistindo o jogo até hoje. É... Deu uma deitada agora, hein? Mas, Ale, eu vou falar pra você o seguinte. Pode falar. Deitar assim... Desculpa, isso não é deitar. Eu também acho. Isso aqui é a mesma coisa que perder o tempo de gravar uma mensagem. Eu também acho. Eu tô com desculpa, você, Dudu. Desculpa, quando é o time tá dele. Você acabou de falar que deitou. Quando é o time desse trouxa, que eu não sei quem é esse trouxa aí, o tal do Lincoln que mandou a mensagem. Não, aqui. Não fala sim. Assim do nosso ouvinte. É trouxa. Respeita nosso ouvinte. Eu tenho o microfone, eu posso falar a hora que eu quiser. Boa, Dudu. E se ele quiser mandar outra mensagem, ele manda. E se eu ver o nome dele aqui, eu não ponho no ar. Boa, Dudu! É o seguinte. eu sou o cara que eu sou ditador. Eu falo o que eu quero aqui, o cara ouve aí, seu trouxa. Isso é o time dele. Tá cortado o microfone, eu sou ditador mesmo. Eu sou mesmo. Sou ditador, sou ditador. Gostou, gostou? Boa, Dudu. Gostou? A democracia. Você viu como eu sou democrata? É democracia. Então assim, quando é o time do cara, o cara acha legal. Que os caras fazem cera e tem 5 minutos de acréscimo. Quando convém? Aquele negócio da pimenta nos olhos dos outros. Eu tenho um áudio aqui, será que áudio? Funciona? Que áudio, quer dizer? O Felipe, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai. Contra o Corinthians, o Palmeiras enfrentou uma estratégia mais ou menos parecida do adversário. E sofreu com isso. Hoje teve que se esforçar muito para buscar o gol. E Felipe Melo? Literalmente no último minuto. Ainda é uma dificuldade do Palmeiras furar a barreira de times que se fecham completamente diante do Verdão, que deve ser uma tendência até aqui no Allianz Parque. Você acha que ainda é uma dificuldade da equipe hoje? A gente, quando joga contra time pequeno, geralmente os times pequenos ficam todos atrás. E às vezes acontece o que aconteceu, por exemplo, contra o Corinthians, né? Que fez um gol no final num erro nosso. Então faz parte do futebol, a gente tem que trabalhar por isso. Olha lá, o Beijo não é mais amigo dele. Pegou pra ele, falou, Felipe, tá louco? Pequeno é ele. E digo mais, eu acho que ele não deve ter assistido o jogo, porque ele tava muito preocupado aí, tomando o chapéu do Romero, inclusive, esse prego aí. E digo mais. Falo sim, parceiro Cassino. Não fala assim, chapéu do Romero, que é mentira. Foi chapéu sim, tomou uma toca do Romero. E digo mais. Se ele não se lembra, o maior erro daquele clássico aí foi cometido pelo árbitro, que inclusive expulsou um jogador do Corinthians, e por isso o Corinthians teve que recuar, porque o Corinthians no primeiro tempo tava amassando o time que ele joga. Então abre o olho aí, o seu Marcelo. Amassando? Tá empurrando a janta. Tá empurrando amassando a janta do quem? Porco. Você tá amassando o porco. Cadê os anjos? Você tá maluco? Tava amassando o porco. Não pegaram na bola. Não, senhor, não tava amassando coisa nenhuma. Não pegaram na bola, filhote. Você não vai falar coisa não que, pegaram você na que bola. Você acha que é verdade. Posse de aqui, bola, não. 80-20. Acabou a parceria. 80-20 no primeiro tempo. Até o juizão colocar a camisa de vocês, Paquito, 80-20, posse de bola. Interna você, que 80-20. Chupa, mano. Porque tu curte tiver 80. Vocês desligaram meu monitor aqui? Não, acabou a força. Foi a moto. Quê? Acabou a força. Pô, acabou o monitor. É que esse monitor aí, ele veio da feira do rolo. A energia do moto é tão ruim que até desliga o monitor. Esse monitor é veio da feira do rolo. Eu vou encostar em você, velho. Tem que desligar pra sempre. Bom, mas Motinho, como você se sente sendo... Para de ser estúpido, meu. Tudo você tá xingando todo mundo. Mas, peraí. Motinho, por que você se sente tão acuado assim que você sair virando sua metralhadora pra todo mundo? O que te faz sentir tão acuado? Vem pra cima de mim, velho. Mas o programa, ele tem esse espírito de zoeira, de reverência. Mas eu não vejo zoeira com você. Como não? Tô batendo boca com o Domênico até agora. Com a cobrinha. Chegou agora. O Brinha me valeu agora quem de maneira gratuita. Quem é a cobrinha? Ah, você mesmo que falou. Eu seria. Geralmente quem é que pergunta cobrinha. É a cobrinha. Eu seria, no caso, uma anaconda. Você não pode ser tão chiliquento, cara. Estado de 97, se você acusa o golpe, é pior ainda. Tá agressivando. Tá bom. Vocês ficam dando corda pro Décio Pitininho. Tá cada vez pior. Ele tá ficando... Décio Pitininho. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia. Vai sentar. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia. Décio Pitininho. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, oi. Laia, laia, laia. Chega, lá, chega. Lá, lá, lá, lá, lá. Desce o pitch, Lili. O mais legal era quando chamava Wagner Montes, que ele vinha rodando. Wagner Montes lá. Agora cai. Tem mais mensagem, vamos ver. Pô, o Beijo tem razão, o cara é uma farsa. O cara nunca foi no Morumbi, o cara nunca foi ver jogo do São Paulo. What's como up? É que um cara de 46 anos escala o São Paulo todos os tempos sem Oscar e Dario Pereira? Ô, Mota, vai andar. Ô, Zedão, dá um jeito nele. Ô, deputado, tira esse cara daí. Como assim, mas... Não entendi. Esse é o famoso, se sou eu... Oscar... Aí tu me pergunta. Aí tu, Oscar... Menino do Rio. O cara teve a manha de sair do programa e ir no estúdio gravar isso. O cara tem a voz igualzinha. Ah, mas ele foi criativo, não sou eu. Vamos lá, mais um. Põe de novo pra ver se sou eu. Não sou eu, não, cara. Acho que é você. Não, imagina. Não. Acho que é você, tá maluco? Não sou eu, não, põe. Sim, senhor. Ah, não. Pô, o Beijo tem razão. O cara é uma farsa. O cara nunca foi no Morumbi, o cara nunca foi ver jogo do São Paulo. Como é que um cara de 46 anos escala o São Paulo todos os tempos sem Oscar e Dario Pereira? Ô, Mota, vai andar. Ô, Zedão, dá um jeito nele. Ô, deputado, tira esse cara daí. Olha. Não sou eu, falar não. O não falou, parece eu, mano. Não falou o nome do ouvinte? Desce de o embora. Beat, menino, lá. Laia, laia, laia. Laia, laia. Laia, laia. Esse cara é da gente. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia. Desce o beat, menino, lá. Laia, laia, laia. Silêncio, silêncio. Silêncio, vamos lá, mais um. Pior, não. Pera aí, fala uma coisa. Pior. É que tem um trouxa lá do outro estúdio que gravou. Outro trouxa? Como assim trouxa? Aibar, a mensagem do trouxa aqui. Aibar. Né? Meu, todo aí, mundo ele ofende, cara. Aí o trouxa chegou, eu tava indo pro banheiro, tô falando, volta lá que tem um cara. Toma, você tá em Vieira bateu no ângulo. Ô, mano, essa Vieira bateu no ângulo, velho. Dá uma olhada. Olha esse vídeo. Laia, laia, laia. Laia, laia. Tá igualzinho, né? Olha, eu vou dizer, vocês... É o óculos, tá igual. Vocês, é uma coisa é impressionante, estúpido, viu? Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, pessoal. Heitor, Zona Sul. Nossa, o Mota fala que o Lugano jogou bola ontem. Só dá o Mota. Tá de sacanagem, viu? Às vezes a gente fazer o programa, né? Acha que o Benja pega no pé dele, mas tá de brincadeira. Ai, sai do banheiro. Se estiver andando na beira da praia, passar um caiçara e tomar uma corrente dele, ele não consegue correr nem atrás. Ave Maria, o Mota, pelo amor de Deus, viu? Esse é o Paulinho, só dá o Mota. Ah, mas se o... O M, né? Porque gente, tá no banheiro, tá falando o M, né? Se o Ronaldo tá na seleção, Ronaldão. É isso que eu falar. É, eu vou defender, é isso que eu falar ali. Pra um cara que monta o São Paulo todos os tempos com o Ronaldão e Lugano e tira Oscar e Dario Pereira, ele diz ele que me jogar, mas não viu? Ele tá certo. Ele tá sendo coerente nos comentários dele. Ele colocou o Macedo na seleção no lugar do Careca. Caramba, fez isso também? Macedo? Pega a gravação. Eu achei que ele tivesse colocado Careca. Macedo, mais meu. Uma Careca. Pra dentro. Olha, bem. Olha, olha. Ele ofende todo mais mundo. Mais uma, mais ô, uma. Deputado, dá um jeito. É absurdo. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Oswaldo, sou torcedor do Palmeiras. Ô, Benjamin é muito chato, meu. Deixa o Mota escalar o Ronaldão, meu. Não. É o time do Mota. Não se é. O Mota quer o Ronaldão no time dele, problema é dele. Não. O Ronaldão foi campeão do mundo. Sim. E o Oscar não. Não. Então, cada um não. Escala o jogador que quer. Ah. E você escala o Daniel Gonzalez no aí, seu não. Corinthians de todos os tempos e deixou aí, só o De Leon tá de fora. Aí cada um é gosto, meu. Cada um escala o seu jogador. Respeita a opinião dos outros, não, Benja. Não, não valeu, um abraço respeita. A todos aí. Não respeita. Não respeita, só o que gosta. Um cara que se diz torcedor de São Paulo, que tem 46 anos de idade e monta uma zaga. São Paulo todos sempre sem Oscar e Dario Pereira, não posso respeitar. Ué, você não respeita, outro, velho. Cada um escolhe. Você outro, não escolheu o outro, cara que ninguém conhecia aí. Não, que ninguém conhecia. Não, que você não sabia o que era futebol. Você começou não, aí então. Futebol quando você entrou no programa. Ué, mas é meu time, não, não eu escalo ser. Quem eu quiser. Não, não, não, não pode. Você não respeita a opinião não, dos outros, mas respeito. É assim. Não cada um respeitar. Tem a sua opinião. Quando você não pergunta posso. Qual é seu time não de posso. Todos os tempos, a pessoa fala, você não, tem que respeitar. Não, não dá. Tirar o Oscar e Dario Pereira não dá pra respeitar. É porque você é chato. E quando o ouvinte fala que eu tirei o De Leon do time do Corinthians, ele também não entende patavinas de futebol. Porque o De Leon, o De Leon, você ataca as pessoas. O De Leon, que o seu Mota não sabe quem é, o auge do De Leon foi no Grêmio. Sim. Baita num quarto zagueiro, baita quarto zagueiro, uruguaio, guerreiro, raçudo. Mas no Corinthians ele jogou pouco. O Corinthians foi um ano só. É isso aí, olha só, senhores, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome de, deixa eu ver aqui, em nome de Extra, você merece Extra. Economia! Também em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Deixa eu falar aqui, olha, do resort do estádio 97. Só fazer uma avisada. Ó, eu tava tentando... O quê? Arrumar uma carteirinha de adjunto pro Mota. Por quê? Ele pediu? Mais, os caras não querem dar mais no RG. Por quê? O Ronaldão e Lugano na seleção todos os tempos de São Paulo. Os caras não querem dar mais. Sério, mesmo jeito adjunto. Você baba ovo pro presidente. Se ele fosse você jogar com três zagueiros, o Robocop seria o... Se você quiser, vou dar um jeito pro você, Mota. Bom, vamos falar aqui do resort do Estádio 97. Dias 9, 10 e 11 de junho, no Bourbon Resort Espanha Atibaia, região número 2, um final de semana completo, completaço, ao lado de toda a turma do Estádio 97. Claro que você vai ver o Mota e o Benjamin falando muito sobre esse negócio de Oscar Pereira na zaga. Oscar e Dario Pereira. O Ronaldão, que o Mota escalou. O Benjamin xingando o Mota. Você vai ver isso constantemente lá, viu? Final de semana bem legal, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do estádio... Eu juntei dois, viu? Oscar Pereira. Mas a zaga é boa. Oscar Pereira, Oscar não é Pereira bom? Boa, Dudu. Oscar Pereira? Oscar muito Pereira bom. É bom. O voto é bom, é Gacem e Bezerra. É, olha só, teremos lá uma porção de atividades. Campeonato de Futebol Society. O Society. O Society? Como é que é? Você lembra de Society? Futebol Society. Society? É Information Society. Information Society. Campeonato de futebol de botão, futebol no videogame. Agora é o seguinte, hein? Esse negócio de futebol do videogame é o seguinte, mano. Ele é o Pelé do videogame é aqui, não tem conversa. Há controvérsia. Não, não há controvérsia. Não dá. Não, não é porque eu já eu deito jogo. Nele no telejogo, eu deito nele. Ah, telejogo. Mas aí o mano, ele realmente... O FIFA não dá, velho. Ele é fora de série. Então, assim, não adianta você chegar lá e falar assim, quero jogar com o mano, quero jogar com o mano. Que aqueles moleque, né? Quero dar um pau em você. Não adianta, não é assim que funciona, não. É. Teremos olheiros lá. Hã? O Wagner Ribeiro vai estar lá. O Wagner Ribeiro tá lá. Wagner Ribeiro. Ele tá de olho na molecada lá. Aí aqueles caras que jogam melhor, mano, aqueles, os destaques, fala, ó, você foi escolhido. Depois e aí vem a luz, né, mano? Vem a luz. A vinheta assim. Você foi escolhido pra tentar empatar com o mano. Porque ganhar não ganha. Ninguém ganha do mano. O mano é impressionante esse negócio. É joga muito, joga muito, joga muito. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou um monstro. Teremos lá os jogos da Cacimeira, galera do estádio. Já vamos estar fazendo o estádio ao vivo lá já no dia 9. Sim, dia 9. É sexta-feira. 5:30 da tarde já estamos fazendo o estádio lá, né? Teremos também... Ah, teremos a resenha da Madrugada. Agora, boa. Um novo integrante aí, gente. Obrigado. Mas ele vai, o novo integrante? Ah, não sei se não tiver os shows dele, porque ele é um cara muito ocupado. Você vai, é um cara muito ocupado. É uma perna só, hein, velho. Tô mais dentro que o AB. É, então. Olha. Teremos lá o RG, o Alê, né, o Zé, aí né, verdade? Eu queria dizer que eu vou fazer o decreto personalizado. Lá? É, no, na resenha? No metrô e também no resort. Olá, eu sou o Alê. É, o Alê. É, e teremos também um show de stand-up com Ruth Landucci. Muito bom. Muito bom. Lá, pra mim vai, é um dos melhores. Vai também? Tem conversa. Um vai. Eu vou fazer as imitações. Vai ser com o quê? Com todos banda ou anos, sozinho? Ah, eu acho que sozinho, né? Sozinho? Eu faço as imitações da rádio. É, não precisa de banda. Não precisa. Não, no navio eu vou fazer o cara com que é banda. É bom. Não precisa, velho. O cara que é bom, ele só precisa do microfone e um banquinho, velho. Exatamente. É um monstro, o cara, véio. Quando é um monstro, que nem o Rudy Landucci é nos shows dele, ele não precisa de banda. Vai sozinho. Dudu, não elogia, amigo. Pessoal, só imita, amigo. E a novidade que chegou no nosso... A novidade que chegou... Eu te ajudo quando eu falo isso. É verdade. A novidade que chegou no resort. Qual? É o futebol de rua com a equipe A Rua Agradece, RG. Boa, boa. Vai ser muito legal. Sim. Vai ter o confronto mesmo? Eu não jogo bola faz tempo, hein? Vocês estão me colocando tá com nesse negócio aí? Correndo. Não, porque eu aposentei, entendeu? Eu sou um cara que faz tempo que eu não jogo bola. Eu arrego que a gente... Não, eu não arrego nunca. Não. Eu quando jogava bola, pra você ter uma ideia, Rudy, você nunca viu. Então, eu era o estilo do Evair. É o estiloso, boa. Assim. Era o cara que fazia gol mesmo daquele estilo. Eu era igual, não igual brinca assim. Com isso. Evair ou Evair? Claro, eu lembro do Você vai ver, você vai ver. Evair é monstro. Eu e o Alê lá, você tá ligado? Ó, não tem dupla pra ganhar de nós. Não. Não tem dupla pra ganhar de nós, hein? Não. Tô avisando agora, hein? Você não joga faz tempo. É isso que eu vou dar um boi, hein? E o Mano não jogaram nessa encarnação. É, falou? Também. O Alê não sabe andar, ele anda torto aqui no corredor da rádio. É verdade. Ele parece a Samara saindo do poço, sabe? É uma cena que ela olha só. Então reserve agora mesmo. Pagamentos de até 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard, hein? Olha, faça agora mesmo, reserva lá na Lotus Drive. O pessoal tá lá pra te atender. 28964665. É? 28964665. Ligue. 28964665. Repita o telefone, ô Rudy. Não tava ouvindo. 28964665. Eu tô vendo negócio aqui, perdão. Tá comendo, né? Ou você manda informações via e-mail viagens@lotustravel.com.br, tá bom? O apoio é de edubotões.com.br. Futeliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em www.futeliga.com.br. Acessou, jogou. Boa. Resort no estádio 97, 9, 10 e 11 de junho. Boa, e um abração pro Luiz da Copa e o Arthur que vão pro resort. Eles são paulino fanático, viu, Motinha? Vamos a mais ligações? Mais ligações em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também nome aqui de Buscapé, meus amigos. Isso. Dia do Consumidor Brasil no Buscapé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Vamos lá, mais ouvintes ligando, participando. As Lobotocô tem ouvinte para participar. 3284-7097. Amanhã é essa hora. Jesus. É madeirada na Domênica. É igual esse cachorro aí. Madeirada na tua mãe. Alô? Ah, alô? Ela vai. E bom, hein? Ah, cuidado, hein? É bom, hein? Alô? Aí é alô? Bom, esse Domênico é um cavalo. Quem fala? É o Jefferson. Você ouviu aquela história? Quem fala o que não quer ouvir? Ou fala o que quer? Quer. Ouve o que não quer? Ouve então. O que não quer. Véio. Quem é que fala? É o Jefferson. Ô Jefferson, tudo bom, meu? Tudo bom. Jefferson do quê? Jefferson Andrade Fucítalo. Fucítalo? Isso, Fucítalo. Quantos anos você tem? Mas quantos anos? Eu tenho 28, RG. Ah, RG, 2.8 hoje, hein? Quinta-feira, amanhã tem navio, hein? Quem assistia aqui aquele desenho? Qual desenho? Os Jeffersons. Sensacional! Trocadilho! Muito bom, hein? Muito 10. Bem, Igor. Maravilha. Muito bom. Bom. Eu não curtia muito esse desenho, não, os Jacksons. Ah, é bom, é bom. É Jacksons, é Jetsons. Os Jetsons. Jetsons 5. É os Jeffersons. Bom. Oh. Também era bom o desenho. Esse era aquele no espaço, né? Que o Astro. É. Isso. Ô, Dodô. Oi. Como é que chamava a babá? Rose. Ô, Dodô. Olha que legal. O Sombra postou aqui, mano. Não gostava muito, não. Entre os Jacksons. Flintstones, né? Era os Jetsons, né? Flintstones. Quem cantou Flintstones? Por quem? O Mota. Quem você acha? É que Flintstones. Jetsons. Parece escalou, o começo da música. O cara escalou o Ronaldão, só para todos os tempos. Ah? É o Ronaldão? Não era a minha não, cara. Não pode brincar, não. Você não brincou, não? Lógico que eu brinquei. Do Ronaldão? Eu tinha falado do Flintstones. Você brincou, quase erra todas as palavras. Ah, Nath, chegou. É... Ô, oh, meu velho, qual que é o bairro? Tá demais. Bairro, pô, dá uma segurada, Rudy. Benjinho, adivinha aí. Fala aí. É, Jardim Moreira. Moreira? Ah, moro. Manu, como que você mora? Moreira, ninguém. Tem um Jardim Moreira, música. O mais famoso moro é Guarulhos. Jardim Moreira. Ah, é isso mesmo. É isso aí, Jardim Moreira. É isso aí. Moreira. É isso mesmo, Guarulhos. É nóis, Jardim Moreira. E o time? Ah, o time? É sim. O maior alvinegro de São Paulo. Corinthians. Maior alvinegro de São Paulo, do Brasil, da América do Sul e do mundo. O maior alvinegro do mundo é o Corinthians. Meu Deus. É, mas errou. É o Santos Futebol Clube. Você não sabe, amigo, sua rivalidade é com o Jabaquara e com a Portuguesa lá embaço, tiozão. Ai, RG. Vocês não são capital, Paquito. Bateu forte o mano agora, hein? Velhão, precisa pegar pedágio pra ver teu time. Desculpa, Paquito. O RG absorveu o golpe. Que o CNPJ não é daqui. O do Corinthians é o Espera e o Tietê? Rival teu Chelsea. Eu não absorvi nem nada. Eu só discuto com quem tem 3 Libertadores. Isso aí, não perco tempo. Para. Se você ganhou Libertadores, que eu tinha 4 componentes. Eu não perco tempo. Sabia disso? Uma Libertadores Santos ganhou, era semifinal e final. Era brincadeira. Não importa. Aí o torneio de verão que vocês ganharam, não vale. Não vale. Torneio de verão. Aquilo ali tinha a chancela da FIFA, seu escroto. Ah, que chancela. Ah, cala a boca. Pega no nabo da FIFA. Ah! Ô, Moreira! Fala com o RG aí, mano. Moreira! O RG quer trocar uma ideia contigo, mano. E aí, fera? Hoje, liberta. Vai ser fácil esse jogo ou você acha que vai complicar? Cara, fácil pergunta... não é, né? Libertadores é sempre complicado. Não, salva de palmas para RG. Ele foi forte. Pensou no ponto, a semana inteira nessa pergunta. Mais palmas para RG. É, porque ontem todos diziam que o Palmeiras teria um jogo fácil, né? Mas ganhou. É o Domênico que falou. Não tem jogo fácil, não falei. Não. Então a pergunta cabe sim. Ruim. Fácil não vai ser, RG. Vai ser no mínimo aí uns 2-0 pra gente e já tá bom. Um do Bruno Henrique e um do Ricardo Oliveira. Ah, se for 1-0 também tá bom, né? E quem rodou nesse time aí foi o Copete, né? O Copete saiu. Agora o Copete já uns 2-3 jogos tá devendo, né? Ele se desqualificou, né, do jogo. Então... Ah, sim. Né? É verdade. Copetinho tem que voltar ativa, voltar com tudo, senão, velho, vai dançar aí com o Bruno Henrique aí. E outro que, se não tomar cuidado, também perde a posição é o Vitor Bueno pro Vladimir Hernández, que o menininho lá baixinho tá correndo muito e tá jogando bem quando ele entra também. Será que aconteceu com o Vitor Bueno, hein, velho? Não sei, cara. Os dois Vitor deu uma caída de produção, assim, muito grande, né, cara? Os dois, o Vitor Ferraz como o Vitor Bueno, lado direito do Santos ali, tá dando uma caída de rendimento muito grande. Eu não sei o que tá acontecendo lá. Talvez o Azedão tenha alguma notícia aí, não sei. O Azedão foi fazer o número 2. Os caras não estão querendo derrubar o treinador, não, mano? O Azedão tá aperreado, velho. Ó, porque você pega então, lá. Mano, é verdade, velho. Derrubar, lá vem os antes. Perder, não, mas se é verdade, perder hoje, véio. Perder ó, contra lá o Palmeiras, o... cai, hein? Lá vem os antes. Ó, amigão, vai vendo a fita aí, ó. Você pega ali, ó. Vitor Ferraz, Zeca, o Thiago Maia, o Lucas Lima, o Vitor Bueno. Todo mundo cair de nível, assim, da forma como caíram, velho. A qualidade técnica dos caras aí descer lá pra baixo, mano. Bagulho ridículo do jeito que os caras estão jogando. Não dá pra chegar e falar, ah, é falta de treinamento. Não dá pra chegar e falar, mano. Oi? Qual que é? Não, mano. Eu concordo com o mano nessa parte aí. O que que eu falei? O que foi? É que você não parou de falar, você trocou três palavras. Mas a volta é verdade, velho. Os caras estão querendo derrubar o treinador, mano. Derrubar o treinador. Pô, o treinador, na hora que ele fecha a porta, tem uma foto dele com alvo dentro do vestiário do Santos. Quem quer derrubar o treinador são os incomodados, né? É igual o treinador do seu time. Quando imagina, quem quer derrubar o Carille? É igual o treinador do O Carille é o Tite genérico, você agora, agora o RG tá certo. Agora o Tite genérico. Agora o RG tá certo. O copo cheio, copo vazio. É, empatou, perdeu, os caras querem derrubar. Para. Mas na boa, mano. Você tem discernimento. Ô, amigão, a que você atribui, então, é o declínio técnico aí desses jogadores que eu citei. O Zeca, o Vitor Ferraz, o Lucas Lima, o Vitor Bueno, o Thiago Maia, enfim, todo mundo resolveu não jogar ao mesmo tempo. O que foi? É coincidência isso daí? Não é, né, velho? Então, mano, na verdade, eu não sei se o que a gente não fica sabendo o que acontece lá dentro, né, do vestiário, se teve alguma briga entre eles. É. Mas assim, entre o Dorival cair, a minha opinião, eu não Dorival concordaria. Dorival Caymmi. Não, Dorival cair de ser demitido. É. Eu não concordaria, porque assim, no começo do Campeonato Paulista, ele fez o esquema lá com o Yuri de zagueiro. No primeiro jogo, o Santos foi bem. Sim. Nos outros, o Santos começou a ir mal, todo mundo já começou a crucificar o cara. Mas o Barcelona joga com o Mascherano de zagueiro e todo mundo aplaude. Todo mundo acha bonito, é o futebol bonito. Agora o Santos não pode tentar inventar. Perdeu dois jogos, tudo bem, ninguém gosta de perder. Mas se continuasse com o esquema e conseguisse entrosar, que nem o Palmeiras, tem um time bom, mas não está entrosado ainda. Ontem, com um sufoco para fazer um gol num time que estava todo atrás. Entendeu? Mas se entrosasse o Santos com um volante como zagueiro, pode ser o Donizete, pode ser o Yuri, que seja. Só não seja o Veríssimo. O Veríssimo, para mim, é fraco. Poderia ser uma saída para o Santos ter um time um pouco mais adiantado, um pouco mais para frente. Contra o São Paulo não deu certo, mas contra outros times poderia dar, porque é o começo do trabalho daquele jeito, né? Você não pode esquecer que você está falando do Campeonato Paulista, no começo o Santos estava sem 5 jogadores, né? É. Não pode então, esquecer. Tem isso também. É, não pode esquecer isso. Né? O Campeonato Paulista não tem ninguém, mano. Quanto a tática que o Dorival, que você falou aí que ele implantou com um zagueiro, vale, foi uma experiência. Mas só que não deu certo, né, cara? É o Veríssimo, entendeu? É o zagueiro traficante na balada, né? Por quê? Como assim? Porque ele entrega o doce, né? Alguém falou em doce aí, meu? Não, o Veríssimo é fraco. O Veríssimo, infelizmente, ele é fraco. Cuidado aí com os curdos estão invadindo aí, meu. Quem? Se avisado. Meu, vou te falar uma coisa, Domingo. Você é louco, velho. Eu sou muito fã de cinema, meu. Você parabéns. É fã de cinema, é? É. Mas, amigo... Peraí, mano. Oi. Só pra concluir aqui o papo. Diga. Você gosta de cinema, né? Parabéns ao Michael Douglas, que ator, hein, meu? Michael Douglas, bom, né? Porra, mais que isso, cara. Velho? O que tem a ver, velho? Jesus amado. Calção tá bem louco, velho. Ô, amigão. Oi. Mas você não acha que o Santos vacila de mandar esse jogo aí na Vila, cara? Esse jogo não podia sair no Pacaembu? Cara, na Vila é um pouco mais complicado. Eu não sei o que a diretoria acha lá, que tem que ser todos os jogos na Vila, né? Pra nós aqui da capital, seria melhor mais jogos no Pacaembu. Quanto mais jogos no Pacaembu pra gente, seria melhor. Teria mais renda, o clube ganharia mais dinheiro, teria mais um público bem maior que na Vila. Só que eu não sei o que acontece, porque o Santos não perde há bastante tempo no Pacaembu também. Eles poderiam usar o Pacaembu como uma peça-chave pra ganhar o jogo. Mas não sei o que acontece se eles só mandam um jogo na Vila. Esse é o complicado, né? E você acha que no Paulista o Santos vai se classificar ou vai ficar cozinhando o galo aí, velho? E não vai levar muito a sério esse Paulista aí? De novo ao pote na pergunta, né? Opa! Ô, juiz! Perdeu a linha! Ô, juiz! A última pergunta do RG pro vídeo vai ser: vem cá, se o Santos ganhar, você vai ficar feliz? Então, RG, na verdade, me chama de costureira porque aí, hoje eu vou perder a linha, hein? Ô, mano, dá um choque no RG aí, velho. Caramba, RG, você tá numa deprê hoje. A RG tá no navio já. Deixa aí, o RG já embarcou, velho. Modo navio. Modo navio. Deixa ele... modo avião, então modo navio. Deixa ele responder, pô. Desculpa, RG, eu acabei prestando atenção nos rapazes, até esqueci a pergunta. Desculpa aí. Ele também tá no modo aí. Se o Santos ganhar hoje, você vai ficar feliz. Se você acredita que o Santos no Paulista vai se classificar, vai ficar cozinhando o galo aí só para não ser rebaixado e vai se dedicar a Libertadores. Ah, sim, verdade. Então, cara, eu não sei quanto foi o último jogo do Mirassol, né? Mirassol empatou o último. Pelo menos foi 6-2 o Mirassol, hein? O Santos tá em segundo por critério de desempate. Sim. Então, aí se o Mirassol dá uma tropeçada, eu acho que o Santos ainda chega, porque a Ponte Preta fica um pouco mais difícil. Porque a Ponte jogou bem contra o Corinthians e tal, tá com o time até acertadinho. Mas com o Mirassol, eu acho que o Santos ainda passa sim, RG. Você acha que o Santos ganhar hoje, ele faz 3 pontos? Provavelmente. Obrigado, Léo. E teu placar pra hoje? Cara, é o que eu falei antes, RG. 2-0 pra nós, um do Vitor, um do Bruno Henrique e um do Ricardo Oliveira. Tá certo. Seus abraços. Abraço. Ô, mano, deixa eu falar aí. Fala, irmão. É, só o Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit top do desodorante Extreme. Esse kit é fera, hein? Certo. E deixa eu falar também com o pessoal aí que faz o negócio do... Que negócio? Do camarote do estádio aí. Pô, tem que fazer na Vila ou no Pacaembu quando o Santos jogar, né? Mas a Vila não tem. Ah, o camarote não tem, cara. Camarote. A Vila não tem. É que fica caro pra levar o T imóvel pra lá, cara. Transportar vocês, velho. Pelo que a gente já não ouviu. Eles só estão fazendo pra presídio, galinhão. Imagina, camarote único do Santos. É open bar de soro. Vai te catar, ó. Que isso, mano. Não, mas pelo menos. Desfibrilador à vontade na parede, mano. O cara encosta lá e toma um choque no peito. Dura os bombadinhos que só toma suquinho, né, velho? É, RG, chupa lá, essa aí, tá criticando a geração saúde, mano. Geração... Triste, viu, RG? Qual que é a geração saúde? É, legal saúde? É fumar e tomar uísque. Qual isso? Que é a geração saúde? Tá louco. Então tá bom. Jefferson, um grande abraço aí, meu. Falou, toma aí, deixa eu falar um negócio pro RG. Fala, velhinho. Ô, RG. Esse mano é um retardado, velho. Fala, velho. Ô, mano, o que é legal? É, fumar, tomar uísque, dormir às 4 da manhã e acordar às 4 da tarde. Vai te catar. Legal é tomar injeção de cavalo pra ficar igual o boneco de posto. Nossa, RG, tudo isso é mano. Tudo velho. Isso junto, cara? É melhor, né? Cara, o mano não ofende você em nada. Eu sou um cara sem maldade, tô brincando. Imagina, aqui. O cara velho, com quatro pedras na mão. Eu também tô brincando aqui, né, Domênico? Você que tá levando tudo por trás. Senhores, calma. Vamos. Fala, velhinho. Ficou triste. Oi, então, RG. A minha namorada acabou de chegar aqui. Queria mandar um. Transarinho. Vai dar uma carroça aqui pra ela. Garanhão. Vai dar uma velada, né? Vai dar uma salgada no bar. Ó, velho, hoje é quinta-feira, você vai levar um cartão espaguete no molho, velho. Nossa. Ah, valeu, RG. Boa, garoto. Obrigado, hein, cara. Falou, Jefferson. Um abraço. Cara, pra mim tirar o 3 dias úteis. Da Bozana é quanto dia? Três dias úteis. Paulista, isso. 1439. Nono andar. Tá bom, valeu, Dudu. Obrigado. Boa noite aí. Vocês são impagáveis, cara. Obrigado. Valeu. Impagáveis. Boa. Desculpa pelo motinho, velho. Tamo junto, né? Impagáveis. Mano. Um abraço. Vai te catar. Ah, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, aqui pela Energia 97, em nome de Nissan, senhores. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Duvido. Meu nome aqui de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, beijinho, vamos falar de extra? Vamos lá, beijar. Vamos falar de extra. Um abraço pro João Paulo Paladino, grande torcedor do Corinthians, tá nos ouvindo lá da Arena Corinthians, lá de Itaquera. Boa. E olha, o Décio, homenagem, Décio. Décio. Ô, Pitinini. Como assim, Décio? Tá ouvindo aqui, ó. É borboleta, fala Décio. Borboleta sem pescoço. Que isso, que Décio. E olha, Décio uma salva Pitinini. De palmas que o Motinha voltou pro grupo do WhatsApp. Você voltou, Motinha? O Motinha voltou. O Pitinini voltou. O Pitinini voltou. Ó, oh, mas tem 15 voltou, minutos. Não. Voltou sim. Não voltou, não. Tem 15 voltou. Minutos pra aparecer a carteirinha do pescoço, senão é W.O. Olha, olha. Você já vai ver, vou te mostrar o pescoço. Ah, respeito. Só chega lá fora, rapidinho. Vem, vamos lá. Olha, velho. Homenagem. Quando ele faz o merchan, rapidinho. Vai se assustar, velho. Deixa o rapaz fazer o merchan lá, bobo. Deixa ele fazer, falar do extra, gente. Cala a boca, não te mete. Não é possível. Que bote? Fala do extra, beijo. O moto só delapado, né? Tava toda a madeirada aí na mão. O que faltava era o Canduço. O pudim de cana agora vem. Puta espinho, velho. Nossa. Eu falei com o Marlenil. O moto tem que tomar uma lapada no recorde. Nossa senhora, presta aí, Domingo. Atravessar o pescoço dele. Pra mim explodir, mole. Presta isqueira pra ver se explode. Segue o jogo, sem falatório. Olha aí, Claudinho, homenagem ao consumidor é preço baixo, então vem e aproveite o último dia do quinzenaço do consumidor do Extra. Olha, cadê o RG? Tá aqui do lado. Fala, Benja. Filé de peito de frango temperado, congelado, frango fácil, sadia, 700 gramas, leve 3 por apenas R$9,30 cada. Aí sim. Cerveja Brahma, chopp lata, 269ml, na compra de 2 caixas com 15 unidades cada, ganhe 50% de desconto na segunda caixa. Aí sim, velho. Nós. Fralda descartável, Pampers, Comfort, Sec, Forte Bag, vários tamanhos, leve 3 por apenas R$59,78 cada. Aí sim. Smartphone Samsung Galaxy J1 Mini por apenas R$449, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões extra. E olha esse tablet Samsung, tela de 7 polegadas com 3G. Por apenas R$699, você pode parcelar em até 15 vezes sem juros nos cartões extra. Então já sabe, né, amigão? Vem pro quinzenaço do consumidor extra. E não esqueça, hein? Beba com moderação. Estádio 97. Estádio 97 em nome de Nissan. Faça um test drive porque quem testa compra Nissan. Passou mais um. Mas antes da gente partir para mais ouvintes aqui, também mais mensagens, tô recebendo aqui o pessoal aqui da DPZET. Que, aliás, temos um clássico aqui, não é verdade? Aliás, o maior clássico do planeta, mano. É. Porque eu tô recebendo aqui a visita do Bruno, que é corintiano. Boa, boa. E do Amauri, que é palmeirense. Aí sim. Tudo bom? Tudo bem, Dudu? Tudo bom? Você é o Amauri ou o Bruno? Sou Amauri. Você é o Amauri. Palmeirense. Você é o cara mais sensato, gente, né? Chefe mas... dele, viu? Chefe dele. Começar a história. Tudo bem? Tudo bem, pô. Vocês acompanham a gente há muito tempo ou não? Mas desde que começou o programa, eu juro. É mesmo? Em 99 ali? 99, 2000. Obrigado, hein? Que legal. Molecaço de tudo, meu irmão que me mostrou o programa. Então, pra mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Que legal, obrigado aí pela visita. Pelo convite também. Que legal. E, pô, gostaram do sanduíche aí hoje? Pô, fantástico, hein? Sensacional. Legal. Bom mesmo, legal. Bom, muito bom. Lançamento de ontem do McDonald's, Original Max. É... um grande sucesso aqui, a gente grande sucesso, vai ser sim. Vai ser um sucesso. Já vai clássico. Ser um... com certeza, né? Com não, certeza tá aqui, fala será. Aí, fala aqui, ô opa, Bruno. Opa, bom. Tudo bom? Você também ouve a gente há tanto tempo assim, não, Bruno? Acho que não, há tanto pertinho. Tempo assim, mas eu escuto há muito tempo. Já ouve bastante tempo. É. Legal. Ele é meu chefe, mas eu tenho mundial, né? Só queria dizer isso. É, então chupa. Isso aí, ah, manda embora. Mas a gente deu uma porrada no procurando, chefe. Tô procurando um funcionário aí. Passa no RH, né? Passa no RH amanhã. É isso. Não, não foi a assim, RH. Não. Fala pra ele procurar se informar em 51, tá lá tudo marcado. Tá lá, né, Dodô? Se acessar o Google, põe... acaba com ele. Google, é FIFA.com, Paquito. Você põe Google. O Google é o pai dos burros. Pai do burro. Não é verdade? Google, cada um escreve o que... Com certeza. Google, não, não. Não é cada um que escreve, como não? Até o Bonner soltou no Jornal Nacional. Estou falando de Wikipedia. É a mesma coisa. Google também. Google é o pai do moto. Google é o pai dos burros. Então, assim, se você não sabe, vai lá. Escreve lá. Assim, ó. Vou ensinar pra vocês. Mundial de 51. Vai lá, vim. É logo de cara. Logo de cara, parece. Os caras tritando no merchan, meu irmão. É, ó... cada um escreve o que bem entender. É, não, ele discute, coitado. É, dele. Não, tá, tá sacaninha, vocês estão de brincadeira. Me chama de RH porque hoje eu vou dar trabalho. Tretando com os caras da agência. Obrigado por vocês terem vindo aqui, participar também, visitar a gente. Tudo obrigado, vocês são todos uns doentes, meus. Tudo vocês precisam louco, se tratar. Tem você vários amigos doentes também. Mais sensato. Sem aqui, dúvida. Você tem percebeu, né? Pedigree, né? Escolhe o time bem direitinho. É verdade. Pessoal que ligar aí também, falar McDonald's todo dia de clássico. Verdade. Tem um brinde bacana aqui do McDonald's. Um voucher bacana, né? É o clássico, né? Ganhou o clássico do Big dia. Big Mac. R$8,00. É barato demais. Vocês estão loucos, velho. A gente precisa se tratar também. O pessoal também do McDonald's tá ficando louco. R$8, porra, todo dia tem um lanche por R$8. E não existe nada melhor no mundo do que um Big Mac, em termos de culinária. Eu gosto do Big Mac. Comi hoje. Eu como Big Mac até quando eu já acabei de almoçar. Se o cara falar, vamos no Mac comer um Big Mac, eu como. Você gosta, mano? Como, adoro Big Mac. O Big Mac é sacanagem. O McDonald's todo é animal, mas o Big Mac é sacanagem. É sacanagem? Vocês gostam? Molho especial. Eu gosto. Muito bom, muito bom. Obrigado, então, pessoal. Valeu, rapaziada. Valeu, olha só, chegando mais mensagens pra gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 943530150. Vamos ouvir. Beija. Que isso? Seus cabelos é da hora. Isso. Metade aplicação. Com a caju puxa um pouco. Na sua idade fica bem louco. Sei que você é atleta. Atleta. Anda de bicicleta. Mas não consegue explicar esse abdômen de ganso. Sei que você fatura estando na televisão. Com esse cabelinho cria moda entre os tiozinhos. Porca aqui is very good. Hoje eu vou faturar. É São Paulino, mas não pode falar. Hoje eu vou faturar. Está no contrato que só um personagem ele pode usar. Hoje eu vou faturar. São Paulo, eu te amo e eu vou patrocinar. Porque ele é rico, muito mais do que rico. Very, very rico. Você tem um narigão. Sensacional. Oh. Os caras me zoam, levam na boa. Eu não tô bravo. Aí, tá vendo? Isso aqui é bom humor. Que nota que você dá pra música, Benja? 3. Mas eu levei na boa. 3. Mas eu levei na boa. Espírito esportivo. Muito bem feito. Mais 3, ele falou que é de 0 a 5. Ah, tá. Vamos lá na média. Ô, Dodô, hoje a partir das 9 da noite, eu vou estar lá no bar titular, na Rua Juventus 125, batendo um papo com o Dom Dario Pereira. Porra, vai vale a pena, passar no Facebook, lá no bar titular, Rua Juventus 125. Vai também passar a transmitir no Facebook do bar titular. Quem quiser chegar lá para dar a consagrada. Vai lotar lá. Fazer um gelo vioral. Eu tô convidando, viu? O Rudy vai lá também fazer a imitação, o Ale Olheira, vai todo mundo lá, viu? Ô, Ale, e amanhã no navio, né, velho? Não. Ah, você não vai mais? Opa, desculpa. Ah, não. Aí bateu firme, bateu forte. Aí acusou o golpe. Não, ó, o Ale, ó a cara de choro do Ale querendo. Agora. Me chama de Judas Iscariontes, que hoje eu vou trabalhar com a traição. Um amigo meu, ô Benja, um amigo meu falou assim, cara, eu fechei o navio, eu quero ir no navio. Por causa do Ale. O maior motivo que eu queria o meu decreto personalizado. Ela tá ouvindo, viu? Mas o Ale vai estar no resort. Tá ouvindo, ela tá boa. Vai ficar chateada. Vamos lá, mais mensagem. Pega aqui. Tarde ali. Vamos lá. Boa noite, pessoal do estádio. Boa noite. Antônio Oliveira de Pindamonhangaba, palmeirense, 43 anos. Grande abraço a todos aí. Boa. Ô, Benjamin, eu tenho uma dúvida. A cada 3 palavras que você fala, uma é mota. Será que é amor? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. É, quando eu falo. Será que é amor? Olha, se eu te conhecesse e gostasse de você, talvez eu brincasse até com você. Como eu não faço ideia de quem você é? Nossa, ah, velho! Eu brinco com quem eu gosto, Crote. Como eu gosto do Crote, eu brinco com ele. Como ninguém sabe quem é você, eu não vou isso, velho. Agora a gente só brinca com quem a gente gosta. Porra, velho. Então chupa. Tem ferradura, chupa, porra. Chupa, trouxa. Eu gosto do Motinho. Motinho é meu parceiro, truta. Porra, o cartão, meu Deus. E o Motinha, gente, vocês acham que não? O Motinha me adora, velho. Você gosta dele, Mota? Fala sério. Fala de coração. Se você tivesse que dar uma nota pra gostar, assim, de 0 a 10. De coração. Menos 1. Nossa, velho. Pera, mas é aí de coração? Não, é. Não, você tá fazendo figas. Pera aí. Você... Lógico que é, velho. Tem certeza? Se você falar que é de coração... Eu vou fazer uma promessa no ar. Não, sem promessas. Sem promessas. Se ele falar que é de coração. Não ameaça, borboleta mesmo. Eu não cito mais o nome dele, não brinco mais com ele. Mas aí perde a graça. Não, é de coração? Não. Fala? chacoalhar a cabeça. Já. É de coração? Não, fala no ar. Não. Não. É, ele mas, falou não, tá ó, vendo? Você vai ver o que vai acontecer. Não, ele falou não. Ele falou não. Ele falou não. Ele tá zoando, você não tá vendo pelo monitor. Eu tô olhando e falando, ele falou, não, não. Presta atenção o que eu vou fazer. Tá mostrando ali, olha lá. Olha lá. Presta atenção o que eu vou fazer. Não vou mais brincar com ele e não vou citar o nome dele. Mas da outra vez ele você pediu arrego. Você vai ver o que vai acontecer. Você pediu arrego outra vez. Com as atuações do Modern Slam 97. 7:30, valendo. Eu não falo mais não é valendo, com ele. Não. Ô, Benjamin, mas eu posso zoar ele, né? Você pode, eu não. É normal, velho. Mais uma, vamos lá. E aí, galera, beleza? Nossa, tava aqui pensando cá com os meus botões. Qual que é o nome do senhor Rude Landucci? Rude, Rude não é possível ser nome, né? É, lógico que é. É muito tosco alguém se chamar Rude. Ah, qual é o seu nome, Rude? Grande abraço, é o Zé de Guarulhos. É Rude Landucci, como assim tosco? Você pergunta tá pra sua irmã que eu pego ela direto. Ah, nossa! E ela, olha, eu levo na boa, é Rude, brincadeira. É todo mundo pergunta. É Rude? É Rude Landucci, por Rude isso Landucci. Que não seja Rude meu sol. É, é igual Rude. A Lala Rouge, né? Rude. Lala é o nome também. O Márcio Landucci deu esse nome. Sabe que ele deu o nome? Ele deu o nome e não avisou minha mãe. Ele foi no cartório e registrou. Quando chegou, tava essa merda. Aí minha mãe falou... É verdade essa história. Eu falei, ah, mas o que, que você fez? Ele, é, porque aí ele não vai ter apelido. Acho que meu pai tinha complexo com apelido. É, com esse nome não vai ter apelido. Porra, também, mano. Porra? Você já é zoado pelo nome. Ah. Vamos lá. Apelido, é melhor ter um apelido do que... O nome, essa panturrilha parecendo um palmito. Você acha feio seu nome? Não, não acho. Eu costumei, né? Não, mas Rude, legal. Rude legal. Não é... Tem muita gente que chama Rude. Não, Benjamin, mas eu vou falar. Quando eu tava no colégio, que tinha primeiro dia de aula... Vai subir na parede? Que ia fazendo a chamada... Eu ia chegando perto do R, me dando uma angústia, porque ninguém me conheceu, eu falava, os caras vão ver que meu nome é Rude aqui, eu tinha um medo da porra. Mas é mesmo? Tem Rude, eu nem entendo. Mas eu não entendo, Rude é um nome normal. Normal. É diferente. É que é uma palavra diferente. Em português também não, que significa rude. É, não seja Rude, né? É. O Ricardo Landucci que se formou hoje, e parabéns. Como chama a sua irmã? Renata Landucci. Ela tem Instagram? Tem. Porra, arroba, arroba. Vamos entrar aqui pra ver. Cada vez que a gente fala dela, ganha 10 mil seguidores. R-U-D-Y Landucci com dois C's é o Instagram dela. Pode não, ir. Renata. É seu, isso aí, ó, seu louco. É, cada vez que a gente fala dela, ganha 10 o mil. O meu irmão se formou hoje, eu queria estar em ela São Carlos. Eu não vou porque eu vou no navio fazer o show. E moral abraço, que você deu pro seu irmão, hein, eu vou no navio, pô. Pô, mas o cara levou primeiro um tempo primeiro é meu salário, né, mano? Senão não tem como nem visitar ele lá. Não tem como dar nem presente, né? Parabéns pro moleque. Agora, em que ele se formou, eu não sei. Eu sei que é engenharia. Não sabe? Ah, é engenharia de algum bagulho. Engenharia de algum bagulho. Engenharia de bagulho. O cara leva 5 anos. Olha, eu vou dizer. O cara demora, estuda 5 anos, se ferra 5 anos na faculdade. Aí o outro não sabe nem o que é. Não, mas não fala pelo Mota, que ele nem sabe o que é isso. Mas eu tenho faculdade. Você tem, Motinha? Você estudou o que, Mota? Arte plástica. Ah, de Belas Artes de São Paulo. É? Olha aí, chupa, beija, tá ok? É isso eu aí. Não vou falar, amigo. Olá, mais ouvintes participando. Caraca, velho. O quê? Tava legal? A Renata Landucci? A Renatinha também? Tá legal. Vamos entrar aqui, vamos ver. Ó. Bom, você tem muito ciúme da irmã? Foi no grupo, Benja. Nenhum. Fala sério, não, fala sério, sério. Eu só não gosto de falta com respeito. Faltar respeito não pode. Mas como não vai faltar? O 20 de sábado de 97 tem um monte de pedreiro. Não, mano. Aí você manda o Instagram da tua irmã no ar. Tua irmã é bonita, velho. Posta uma pá de foto de biquíni. Não, o Benjamin tá vendo acho que a foto que ela tá de vestido indo pra colação do irmão. Mas, velho, na boa, uma pá de ouvinte. Quarta foto, Sérgio Louco. Domenico, tem uma pá de cara agora no carro com aquele chapéu de jornal, porque os caras são pedreiros. Jornal. Pedreiro. Chapéu de jornal. Aí chega o Rude, manda aqui o Instagram da irmã no ar, velho. Ah. A irmã do cara bonito, uma pá de foto de biquíni, velho. Você acha que o cara não vai faltar com respeito? Aí, eu e ela aí, quando era mulher. Tá, mas ela põe foto de biquíni, mano? Põe. Várias. Uma pá, ó, essa daí que ela tá indo, acho, pra colação do irmão. Deixa eu te falar. Mas ela é linda, vai. Então, mas aí o Rude também não se ajuda. Deixa eu te falar uma parada. Ferrari. Anda com Lamborghini. Seleciona aí, bota as no grupo. As amigas dela. Aí a... Você já pegou? Fala sério. Pegou nada, a irmã tem vergonha do Rude, não apresenta ninguém, velho. Ô, mano. É. Não, mas posso falar, teve um tempo que ela dava uma segurada, não deixava. Mas quem dava uma segurada? Não, ela não deixava as amigas dela. Quem dava uma segurada? Não, segurada de não deixar as amigas me conhecer. Que susto, velho. Que susto. Tá louco. Tá passando direto a Renatinha ali. Então, ô, Sérgio, seleciona umas legais. Ela é muito bonita. Que isso, é, cê, tira aí, manda. Ela manda, é maravilhosa. Ó. Posso falar? Você não tem Instagram? Ela vai ser uma ótima advogada. Vai ser. Ela é brava, irmão. Vai ser uma advogada boa, viu, velho? Ela é brava. Vai ser uma advogada boa. Ela tá aumentando em 10 mil. Essa amiga dela aí é legal. Essa amiga tá aumentando 10 mil ouvintes. Essa amiga índia aí que vocês estão vendo agora na web, pergunta qual é o endereço que eu não sei. Da hora que nós anunciamos, ela já tá... tem 200 seguidores. Cara, ela tá com. Ela entrou com 9.400, tá com 9.688. Não, mas ó, minutos. Sigam também Rude Lanzini. 9.700. Quanto? Olha aqui, ó, vai olhando, olha. Ó, vamos olha. Chegar a 10 mil, vamos 10 lá. Mil, 10 mil. 10 mil seguidores. Então vamos fazer uma promoção aqui, entra aí, Rude com Y, nos últimos dois seis. Rude com Y. Tá chato pra caramba. Rude com Y. Caramba, hein. Ela é bonita mesmo. Não, é bonita. Mas sabe o que acontece? 9.800, 9.800, quem dá mais? Eu não tenho ciúmes. Se a minha irmã quiser pegar você... Mas não pode ser. O Ben. Tá seu casado. Não, eu tô dizendo assim, é porque ela quis, quem sou eu pra falar o que ela vai fazer? Eu só não acho legal falta de respeito. Uma vez um cara mandou. Ninguém faltou respeito. Não, quando os caras mandam... 9.853. Pô, a sua irmã é uma... Tá selecionando aí, Benjamin. Uma gostosa. Você não gosta? Gostosa, deixa. Gostosa, agora, tudo bem. Começa com B. Não, aí não. Aí eu bloqueio, porque aí o cara também tá sendo meio escroto. É agora! É agora, amigo! É agora! 9.930! Já? 9.940! Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Mas você tá subindo. Não, é verdade. 9.960! 941. Não, não. Vai atualizando. 9.985. 9.990! 10 mil! 10 mil! Busca 10 mil seguidores 10 mil. Em menos de um minuto, velho. Me agradece, Landucci. Você põe na minha conta. Ó, caraca, velho. Vai buscar o Senna. O mais importante. Daqui a pouco não precisa mais. Ela vai dar mas para com essa campanha. Não, daqui a pouco ela tem mais seguidor que o Rude, velho. Aí ele vai parar de falar que é irmã. É, fica com ciúmes. É, mas, ô Benjamin, o mais importante você já fez? O quê? 10 mil! Narra aí, Galvão. Oi, Galvão. Não, ela é linda. Não tem o que falar, não, velho. Sua irmã é o tipo de menina que não pode ter rede social. Imagina de madrugada, o RG, a luneta e o celular. A luneta, velho. Eu vou postar uma promoção. A luneta ou binóculo que você tem aí? Luneta. Olha aí. Que você foi olha essa aqui, cara, ó. O cara achou essa. Essa. Não, a RG tem uma luneta, um binóculo, sei lá. Vou postar uma promoção pra todo mundo seguir. 10.100. Todo mundo seguir. Ô, Benja, Rude... Com Y, tá Landucci com dois C's. Tá chato, pá. Eu vou botar uma foto com ela e ela de biquíni. Pode seguir. Tá chato. Legal ela. Bom, senhoras. É chato, velho. Como assim? Tem nada mais chato que o Rude fora do ar. O Rude obrigado, é legal aqui, ó. Das 5h30 às 8. Mas você falou de coração? Lógico que é. Oh, eu não vou mais falar. Manda um WhatsApp. Ele vai falar mais com você, hein? Ah, porra, atenção. Mas é fica. Faz favor. Você falou de coração, mano? Vai falar, tá? Chato paca, velho. 10.300, amigo. 10.300 já, hein? 10.300. Pô, eu tô ganhando também. Obrigado, galera. Meu Deus galera. Do céu. Bom, gente, é o seguinte. Olha só, enquanto vocês estão vendo aí as fotos da Renatinha, tá subindo aí o Instagram, quero falar pra vocês agora. Tá subindo agora. Tudo, viu, Domingo? Quero dizer, estou sabendo. Olha só, RG. Quero falar com você que vai fazer ou vai renovar o seguro do seu carro. Meu amigo, seu carro é valioso, não é não? Sim. Mas com certeza seu tempo é muito mais valioso, ainda mesmo porque, né? Foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro, não é verdade? Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias, meu amigo, esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto, né? Com a HDI... Com a HDI você tem o seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. É HDI Seguros. Bom, vamos a mais ouvintes agora aqui, né? No 3284-7097. Vamos lá, Asdruba tocou. Tem mais ouvintes pra ver se vocês riem. Eu vou dizer, vamos lá. Ela mandou uma mensagem aqui rindo. Ó, oh, bateu 26 mil. O que, que ela mandou? Vamos botar ela no ar aí, mano. Olha o cachorro, velho. Até o cachorro tá gritando. Esse lá, viu Renato. A foto da sua irmã. Olha o estado do cachorro, velho. É verdade. Alô? Alô, Dudu. Quem fala? É o Alex Fernando. Alex Fernando do quê? Gomes Ferreira. É o Gago. Gago? É o Gago. Fui no pagode, na casa do Gago. E o Rango demorou a sair. Que limão, como é? Tomar mais um limão, que você fica bom. Eu também esqueci um pouquinho. Nossa, mano. Ô, meu velho, quantos anos, hein? 32. Vou falar em Gago. 3.2, hein? Vou falar em Gago, esqueci de falar pra vocês. Gago, sem falar. O Márcio Rivelino? Márcio Rivelino? Vai ser pai de novo. Ah, não, você tá zoando. Ei, como assim? De novo? Mais Rivelino. Mas qual foi? O oitavo filho dele? Não, o terceiro. Outro dia ele falou que ele era oco. Não, o terceiro filho do Mais Rivelino. Parabéns, mas pro Marcinho. Mas não tá mais na idade de ter filho, pô. Parabéns, Marcinho. É sensacional, Marcinho. Pô, o cara com 60 anos. Mais uma escolinha pra pagar. Ah, o Márcio tá bonito. Quer folgado, ele vendeu mais. O Márcio tá bem de vida, né? Vai ter que vender mais sushi, hein, Marcinho? Como é que a gente canta parabéns pro Márcio Rivelino? Parabéns, parabéns, parabéns. Aí você imagina o bar ligando, o bar nervoso ligando pro Márcio Rivelino. Nossa, mano. Aí é treta, hein? Ô, Gago. Oi. Qual que é o bairro? Jardim Elisa. Osasco. Ah, Osasco, querida! É nada, errou. Jardim Elisa. Tem Osasco também. Jardim Elisa. Não, mas Jardim Elisa. Eu entendi, Jardim Elisa. Pera aí. Jardim Elisa. Não, pera aí. A falha falou, ali. Falou. Não, porque eu ouvi Jardim Lisa. Lisa é aqui, né? Jardim Elisa. Elisa já o que tem? Tem um que é na zona... Tem um que é na zona leste. Eu vou te falar. Tem na zona norte. Calma. Vamos lá. Você tá me atrapalhando, cara. Como assim? Ah, porque eu tô falando, ele corta a minha linha de raciocínio. Tem um monte aqui, hein? Tem um monte. Tem um monte, mas tem, olha, tem o que eu conheço, tem o Itaboão, tem o ABC e tem o na zona norte. E tá bom é ficar vendo essas fotos aqui, viu? Tem várias, ah, sensacional. Por falar em tá bom também, o jogo do Corinthians tá rolando aqui com a Luverdense. Começou, né, mano? O RG voltou à vida com essas fotos, velho. Como é que tá aí, mano? Quem não volta à vida com essas fotos? Não, ele disse que 0x0. Essas fotos são vida. Sua irmã não é Jesus, mas ressuscita, velho. Gente, pera, informação. 9 minutos do primeiro tempo, Domênico. 0x0, Corinthians e Luverdense. 9 minutos aqui no estádio do Corinthians, em Itaquera. Sim. 9 minutos, Corinthians 0, Luverdense 0. Então chupa, Dudu. Merece. Chupa o quê, mano? 0x0 com o Luverdense. Chupa. Tão classificado. E daí? O que eu tenho a ver com isso? Tá torcendo pra Luverdense? E o Domênico, começou também. Porque nós estamos na oitavas aí. Dodô. Vai se tentando se classificar, hein? Começou também a Chape contra o Lanús. Ah, que é hoje, né? O segundo jogo da Chape. É o segundo jogo da Chape. Já ganhou a primeira, hein? Aqui, ó. Márcio Rivelino mandou o WhatsApp. Obrigado pelos parabéns, adoro vocês. Será mais uma menina. Mais uma? Ó, legal. Tá fraco não, hein, Robertinho? Mas é do Lucas. Parabéns pro Márcio. Tudo bom. Mais uma menininha. O Gago e o time. Ô, Dodô, sobe o hino, Verdão. Opa, Verdão. Velho, o jogo já acabou, tá nos acréscimos. Sensacional. Ô, Gago, você assistiu o jogo ontem? Nossa, ontem quase uma dor do coração. Você tava no campo ou tava na televisão? Na televisão aqui, rapaz. É, rapaz, que coisa, hein? Que coisa, Dodô. Você foi no estádio, Dodô? Não, eu não vou em estádio. Ah. Faz muitos anos que agora não vou mais. Ô, Gago, você vem do jogo, o que você achou, hein? Ixi, meu, foi um sufoco danado, rapaz. Mas o Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras buscou o gol a todo instante. Foi, né? Mas o outro queria dar um chapéu, o Guerra queria dar um chapéu no goleiro, rapaz. Foi mal, né? Por que, que ele não fez o gol? Mas o gol logo, né? Foi, rapaz. E na minha opinião, tinha que pôr o Keno logo no começo, Dudu, né? Você acha? No lugar do Bastos? O Keno, meu. Então, mas no lugar do Bastos? Ah, no lugar do Michel Bastos. Não, que tinha que sair jogando. Michel Bastos, ele tem muito nome, na minha opinião. Ele deu raça no jogo de São Paulo, mas na minha opinião, não é essas coisas, não. Ô, Cago, deixa eu te perguntar uma coisa, Cago. Não é Cago, velho, é Gago. Cago. Se for Cago, pega um fricô. Cago. Oi. É Gago. Você não acha que o... Olha, eu sou um das que mais defende o Amado Batista. Adoro ele. Eduardo Batista. Mas tem uma coisa que ele podia deixar do Lucha, que antes que o Lucha fazia no passado. Não, o Lucha não. Não, não. O Cuca. O Cuca. Que o Parmeira, viu, Lulu? Ele entrava frenético no jogo pra cima, que nem um maluco. Já fazia gol, lembra? Ele sempre no comecinho do jogo. Eu acho que falta isso nesse time ainda. Na minha opinião, ô Dodô, mas na minha opinião, por que que o Eduardo... Bela pergunta, né? Por que que o Eduardo, ele não manteve a mesma base do time do ano passado, rapaz? Pra jogar a Libertador, meu. Então, mas se você for analisar, ele não consegue. Moisés machucou, o Tietchan tava machucado há pouco tempo atrás, há dois jogos atrás ele não tava jogando. Mas só saiu o Jesus, né? Então, só saiu Jesus. Ah, o Moisés mas o Moisés, hoje, o Moisés... Porque, olha, se você pegar a defesa, é a mesma. A defesa mesmo. Só tira o goleiro, que era o Jailson, e o Praz entrou. Porque Jailson! O resto é tudo igual. O Jean tava na lateral, o Zé tava na esquerda. O Mina e o Vitor Hugo vem jogando. Vitor Hugo! É que contra a galinha não tinha nem o xixi nem o Zé. A cara do Domênico. Não tinha. Muito louco. Galinha é a senhora junto com aquele montante de mulheres que é isso? Chamou a velha de galinha, Domênico. Não, e ela é uma galinha velha ainda. Galinha velha, olha aí. Serve mais nem pra fazer canja. Não tem pena mais, mano? Não. É aquela galinha depilada? É. Nossa. Fala. Dodô, mas na sua opinião, você acha que o Borja não é... Borja. O Borja não é muita coisa, não é muito marketing, Borja, não. Tô letrando tá Borja. Cada gol, meu. Ó, o Gago, peraí, Domingo. Tá perdendo cada gol. Peraí, Gago, mais é importante aqui. Falar, pera só um minuto, o que é isso aí? E aí, galera da 97.7. Um beijo pra vocês, da Renata Landucci. Nossa. Beijo. Ah, moleque! Saiu de valeu, Retiro. Tá tomando banho. Manda de novo, Põe de novo a voz. Põe a voz de novo, Rudy. Essa merece. Pode essa voz mesmo. Repare, ela, RG. Aí os caras falam que não ressuscita essa voz. Da 97.7. Um beijo pra vocês. Da Renata Landucci. Olha, meio roquinha. Mas parece que ela fumou um bamba, velho. Olha, RG, você me diz, RG. Você tem uma coisa só pra definir o que você ouviu agora. Fumou um bamba. Uma coisa? É. Olha. O RG falou, mas não falou. O RG voltou. Mas você imagina, o RG começa a namorar com a irmã do Rudy. Não entra nessa. Assim? Porque o Landucci, toda vez que ele tá acuado, ele tenta virar... Desvirtuar. Não, com essa não, é gozinho. Mas você imagina, almoço de família, aí ela fala, vou trazer meu namorado, aí ela aparece, é o RG, cara. Agora andado assim, sentado na mesa, assim, o Rudy, quero ver a cara do Rudy olhando. O RG, você já imagina essa cena? Parece o RG. Imagina você. Imagina assim, a cara do Rudy, velho. Na família do Rudy, velho, no Natal. O RG é casado, pô. Vamos respeitar o RG. Vocês estão loucos. Ô, Gago, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que o Borja. Aí o RG falando pro pai do Rudy assim, ó. Marcião, passa pra mim. Passa pra mim a farofa aí. Meu amigo secreto é o sogrão Márcio Landucci. O RG fechou na porta, agora é que tá falando com a mula. O RG tá com um sorriso. Olha a cara dele. Ô sogrão, você desculpa aí que a gente vai vir mais cedo. Assim, ó. Marcelo, onde é que é o banheiro? É ali, meu? Né? Então, ali. Esses caras são tudo loucos, né? Eu concordo, meu amigo, tá meio louco. Né? Mas é engraçado, Você acha que eu ia... Sensacional, você, velho. Mas você acha que eu ia perder tempo, cara? Ficar sentado em mesa. Vocês estão loucos. Ah, o RG, velho. Para, RG. Mas no Natal, RG. E, pô, foda-se o Natal. O RG voltou. O RG voltou! O RG voltou! Véi, isso é muito louco, olha, velho. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu falei? Olha, se sou eu olha que falo essa frase, se sou eu? Olha aqui, ó, meu amigo. Vou dizer demais, demais, velho. Olha. Não, mas se referiu à festa, mano, só, hein, gente? Mano, exatamente. Olha, festa, fala data, fala o que aqui, quer, escuta o que eu não quer. Eu vou dizer, mano, falar, eu vou dizer o seguinte, rapaz, esse programa tá degringolando, essa palavra. O Sombra outro dia aqui, rapaz, falou um palavrão. É lamentável. Um surgiu hoje outro. Não, um não, eu dou dois. Mandou bem, dois, cara, né? Vamos ficar pelado hoje? Fica com teu pai. Ah, é a família inteira hoje. Mas não falei palavrão. O pai do Rudy voltou. Mas aí já... Vai entrar na minha área. Ô, Gago, deixa eu responder a pergunta do Gago aqui. Eu acho que ainda o Borja tá naquele processo de se acostumar com o time, né? Tá no, é outro país, entendeu? Mas ele tá buscando o jogo, cara. Ele busca jogo, ele pelo menos ele tenta fazer os gols. Na jogada do gol, ele faz o pivô pra trás. Na jogada do gol. Ele recupera a bola lá e rola pra trás. Então eu acho assim, vamos com calma também, né? Também não é tudo uma porcaria, porque ele perdeu um monte de gol. Pelo amor de Deus. Calma, ele é melhor que isso, eu sei que ele é melhor, porque ele jogou melhor que isso ano passado, né? Vem jogando melhor. E é um cara mais novo também, né? Claro. Não é velhão, ele tá com 22, 23, não é isso? É. Não é? 12! Tem que ter paciência, Gago, calma. Tá certo, Exato. Mas como a gente tem que ter paciência com o nosso treinador, tem que ter paciência com o time. Ah, o time vai se acertando, vai se acertando devagarzinho. Ô, Domênico, mas... e sem contar que tem aquele componente do, meu, primeiro jogo em casa, Libertadores. Também, tem o nervosismo também. Tem o nervosismo, estádio cheio. Tem lembrado disso, né? Acho que tem isso também, tem. O psicológico. Falando nisso, Impresso, você torce pra quem? Grêmio ou Inter? Não, eu não tenho time, né? Ah, eu sou gaúcho só. Você é colorado, hein? Você tem um jeito de colorado que eu vou te falar, velho. Você tem a carinha do colorado. Tem carinha de colorado. É, tem carinho. Tem. Você tem carinho de rebaixado. É. Tem o time aqui, um na segundinho, Itália. Segundinho. Itália é o Turim. Pô. Fala, Gagô. É, Dudu, mas pelo menos o time não fica, não pega a bola, não ficou dando chutão, querendo fazer gol, querendo fazer... Isso é verdade. O Palmeiras jogou pra ganhar o jogo inteiro, cara. Jogou, mas só faltou o principal, né? O que foi o gol no começo, que aí o time ia dar uma sossegada, né? Agora... Mas... O Rafael Marco, o Eric, esses meninos podem ir embora já, viu? Não joga mais, mas né, vó? Mas você quer que... Ô, Gagô, quer que eu te falo uma verdade, cara? Não joga, né, vai o ficar Domênico? Lá, vai ficar rachando o elenco, Lolo. Tem que... Quem? Os meninos. Não vão entrar lá. Mais, Domênico. Que menino? O Rafael Eric, Marcos, Rafael Marcos, pode, Alexandro. Calma. Pode precisar dele sim, por que não? Mas o problema é se machuca dois caras aí, como é que fica? Precisa? Mas é a quinta opção, hein, Domênico? Ah, mas tem que ter elenco. O Rafael Marcos acho que talvez seja até... Né? É, acho que o Rafael poderia. Mas o Eric não, o Eric pode ser aproveitado. Não, tudo bem. E o Alexandre? O Alexandre, ó, já causou antes do Boca chegar. É, o Alexandre já virou. Porque, ó, você viu, ó, saiu o. Saiu o Guerra, entrou o Roger Guedes. Se sai o Borja hoje, os caras se põem o William. Que é, dizem que é o centroavante. Mas eu acho que também acho que o William não é centroavante. Não é centroavante. O William é o cara que cai mais pelas pontas. Mas eles põem ele como centroavante. Eles colocaram. Mas o reserva então, seria o Alexandre. O reserva absoluto do Borja, na minha opinião, seria o Alexandre. Seria, mas os caras não veem assim. Não os coloca, caras acham cara, que o William é o cara que é o. Esse Alexandre é o cara mais azarado que tem no futebol. Ó, eu prefiro jogar o Cano, Dudu e o Beto Guedes do que botar o Alexandre, viu? É, também. Então tá certo, ô Gagô. Você quer mandar abraço pra alguém aí, Gagô? Eu queria fazer um merchan da Bozano aí. Merchan, fala aí, vai. Fala aí, irmão, fala aí. Só nova linha Bozano, me garante 3 vezes mais proteção de versão. Boa, ganhou o kit exclusivo do Desodorante Extreme. McDonald, todo dia de clássico no McDonald. Todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganhou? Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Primeiro, tudo Dudu. Você pega a em 3 dias, pergunta, tá? Dudu. Última pergunta. Por que não passa mais um jogo sem ser na Globo, na Band, na sua opinião, meu? Por que não passa? Um jogo na Band, mas outro canal, só passa então, na Band, na Band. Porque... Não, na Band não, só na Globo. Não, mas a Libertadores é Globo. Mas e o não, Brasileirão mas... e o Paulista? Não, mas não passa cortou. Porque os caras não renovaram. Os caras não renovaram. E não vai ter e virou meio que monopólio. Não vai ter nenhum outro canal para concorrer com a Globo. Não, canal aberto só a Globo. Só os fechados agora. Globo, né? Só fechado. Canal aberto só a Globo tá passando. Eu saiba assim, né? Tá certo. Firmeza, abração pra vocês tá todos aí. Mostra o Gagô. Falou, fera. Valeu, meu amigo. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tudo abraço, bom. Gagô. É isso aí. Valeu. Fala, mano. É, duas coisas. Mas com tá relação ao jogo. Corinthians. É, temos um pouco mais de 20 minutos aqui do primeiro tempo. O Corinthians tá pressionando agora, criou 3 boas chances aqui. E daqui a pouco, possivelmente, se o Corinthians continuar nessa pegada, vai abrir o placar. O Corinthians está pressionando e o goleiro da Luverdense que tá fazendo um milagre já. 20 minutos, mano? É, um pouquinho mais de 20. Vai dar 21 minutos agora. Tá e certo. Tem um tweet que merece ser mencionado aqui também, fala, Dudu. Fala. Da Aline Magalhães. Ela falou assim, ó. Mandei meu namorado seguir a irmã do Rude para dar os 10k, os 10 mil seguidores. E ele me fala que já segue faz tempo. FDP. Ora! Esse vai apanhar, velho. Esse aqui não vai ter festa hoje à noite, velho. Pô, mas esse marcou também, velho. Só falar que pô, não falava nada, pô. É. É que é na inocência, às vezes foi espontâneo, né, RG? Aquela inocência, pô, né? É. Brincadeira. É top, hein? Estádio 97, em nome de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Anota aí. Ô, Domênico, você que entende que marcha que ele passou aí? Passou em quinta. Quinta. É. Quinta, 200 por hora, 205. Caraca, tô escutando, você sabe. E quem tá nessa pegada de andar nessa... esse carro, o Nissan, cara, ó. Olha só, amigão, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter super valorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, pedestre, use a sua faixa. Nissan. Estádio 97. Estádio 97 aqui pela Energia 97, meus amigos. Daqui a pouco tem uma jaquinha, né? É, só lembrando aqui, tinha um ouvinte que falou do Santos, RG. Sim. Do negócio do... Deixa eu pegar aqui a tabela do campeonato aqui. É, faltando 4 rodadas pro final... Sim. O Santos tá em terceiro lugar, mas o Santos tá praticamente 2 pontos do primeiro. Lugar. Terceiro. É, o Santos é terceiro. 13 pontos. Mirassol 14, sim. Ponte Preta 15. Então, sim. Assim... Uma vitória, dependendo de um tropeço de um dos dois, já entra entre os dois. E se os dois tropeçarem e o Santos vencer um jogo, acabou. Ele entra. Não é tão difícil assim como estamos falando aí, não, hein? Né? Vocês acreditam? Palmeiras ficou nessa honestamente, situação, não foi? Vocês acreditam que o voltando Santos... Voltando duas rodadas, o Palmeiras não estava nessa situação no passado? Ah, não lembro. Assim. Não lembro. Aí ele ganhou os dois jogos e passou. Não lembro. A tendência, Domenico, é o que a gente tem dito aqui. Os quatro vão. Vocês acreditam que o Santos possa ficar fora? Honestamente, eu acredito. O time do Santos não tá jogando bola. Mano. Gente, opa, o Campeonato Paulista começou algumas rodadas, tá certo? E até agora, Vieira, o Santos não apresentou um futebol convincente a não ser no primeiro jogo. Mas nem precisa, hein, mano. Ah, precisa sim, vai nessa que não precisa. Quantos jogos são agora, Domênico? Interior que tá faltam 4. Faltam mais 4 jogos. 12 pontos. Olha só. Pra fazer quantos dos 12? Não sei quantos, mas é porque assim, ele não depende só dele hoje. Ele depende do tropeço de algum dos outros times, porque ele não joga com esses times, então ele não depende desses times. Santos tem dois se na todo mundo dele. Ganhar, o Santos tá fora. Tem dois na frente dele. Tá. Agora, o Santos pega o Palmeiras na Vila, depois pega aqui São Bento, lá em São Bento, depois pega Santo André em Santo André. Ganha. Depois pega... Alguém na Vila. O Novo Horizontino. Em casa. Importante acabou. Saber quem é a Ponte Preta. Sobe quem pontos. A Ponte Preta pega. Garantido. Ponte Preta, o último jogo. A última rodada é Ponte Preta e Palmeiras. Mas posso falar? Deve estar classificado aqui. A situação do Santos hoje, Domênico, RG. É o Palmeiras, cara. É o Palmeiras na Vila, o RG. Eu acho que passa. A Ponte Preta pega o Santo André também numa das rodadas. Eu acho que passa. Palmeiras, o Santos empatando ou ganhando do Palmeiras. Quem? Se o Santos não perder pro Palmeiras. Tá classificado. Eu acho que entram os quatro. Os quatro grandes devem entrar. O que pode acontecer, ô Domênico, é o Santos perder pro Palmeiras. Aí entra naquela coisa de crise, de perder clássico. E pode ser que tropece com um pequeno desse aí. Mas é muito difícil, cara. Difícil. Agora você vê aqui, né? Todos os times aqui... Né, RG? O Santos é o que tem a maior preocupação aqui pra poder classificar, né? Porque você vê aqui, o Corinthians tem 19... Botafogo tem 11, São Bernardo, que é o terceiro, tem 9. Então o Corinthians abriu 10. Falta 12. Imagina. Acabou. O Santos já era. O Palmeiras. Santos pegou o São Bernardo aí com o time reserva e me enfiou um saco. Então, São Paulo, por exemplo, São Paulo aqui, olha. O São Paulo tem 14, Linense 13 e RB Brasil 8. Já também tem. Tá classificado também. Abriu uma quantia legal. Palmeiras no grupo dele tem 18. Novo Horizontino tem 10. Palmeiras e São Bento 7. O Palmeiras abriu 11. Já era. O Palmeiras depende. Acho que nessa rodada, se o Palmeiras não perder, é capaz de classificar agora. Né? Sim. Aí o Santos, que é a chave do Santos, que é a única que tem aqui um certo cuidado, né? Porque tem 3 times muito juntos. É a Ponte 13, o Santos 13, Mirassol 14 e Ponte Preta 15. O Aldax tem 7, já foi. Já foi. Né? Eu acho que agora na hora do pega pra tapar, tem, segundo o Motinha aqui, está louco pra ver o Aldax cair, ele está lutando pelo rebaixamento hoje. O Mota ama o Aldax. E como deve ser o mesmo esquema que o Santos vai ter como o Palmeiras na Libertadores, faz um jogo e depois fica um período bem espaçoso, deve botar titular aí pra jogar no Paulista e deve recuperar. Verdade. É, a Chapecoense também tá jogando, né, na competição da Libertadores, né? Vocês têm informação aí? Mano, tá acompanhando aí. Vamos ler a informação. Vai fazer o gol agora. Quase mais um gol do Corinthians, velho. Como assim mais um gol? Nossa. Tá 1-0? Não, falei quase mais um gol do Corinthians. E a Chapé, quanto tá? O jogo do Corinthians, por enquanto, tá 0-0. Chapecoense, eu já acabei de ver aqui. Chapecoense, por enquanto, 0-0 com o Lanús. 0-0? 0-0 por enquanto. Zero mas zero. O negócio é o seguinte. Hoje o Landucci tomou no Lanús, velho. Tomou. É, e hoje aí são os dois únicos jogos, né, RG? A Chapé que tá empatando 0-0 e daqui a pouco o Santos, né? Santos 21 e 45. Vitória e Vasco, né? Vitória e Vasco. É Copa do Brasil. O pau tá cantando, né? É. Não, porque os dois que eu citei aí são da Libertadores. Liberta, Santos e Chapé. Da Libertadores também. Pra terminar, acho que talvez aí. O Vasco tá o quê que você falou? O Vasco ganhou o primeiro jogo 2-1, né? Do Vitória? Não, empatou o primeiro jogo 1-1. E agora tá 0-0 na Bahia. E o Barradão tá lotado lá, meu. É lá o jogo. Tá pegando lá. Por enquanto tá dando vitória, porque o Vitória conseguiu fazer um gol fora de casa. Fora, né, mano? É, o bicho pega lá. E o Corinthians, tá quanto, mano? O Corinthians tá 0-0 também, mas o Corinthians tá pressionando. Daqui a pouco capaz de fazer o primeiro. Tá pressionando. Estamos classificando. Porra, mano. Pressionando a Luverdense, mano. Mas primeiro vocês têm que chegar nas oitavas. Nós já estamos lá faz tempo, viu? Desculpa, viu? Tá nada. Tá e não ganha nada também. Ah, mas vocês primeiro precisam estar. Nós já estamos. A Copa do Brasil paga mais que a Libertadores. Já está no navio. Nós já estamos. Ah, já estamos no navio. Já estamos no navio. É igualzinho. Nós já estamos lá, tá lá. O nome está lá, está tudo lá. É verdade. O navio está lá, já está quase. Olha esse babaca se puxando o saco do Domênico. Mas você não vai falar mal dele. Baba ovo do Domênico. O saco do Domênico é enorme. Você não falou? Eu interagi. Ah, falou, babaca. Chamou de babaca. Você falou que não ia falar mais. Eu não falei com você. Tomara que você abra sua escotilha, enche de água lá da tua cabine. Ah, não. Que senhores, vamos lá, RG 92, quem ganhou os presentes de hoje, vamos lá. Camiseta do Estádio 97 para Thiago Coutinho Meireles. Três dias também, Paulista 1439 no andar. Vocês querem mandar abraços, mandem agora o Calem-se para sempre. Um abraço para todos que estarão amanhã conosco no navio. E um parabéns especial pro Márcio Ribeirinho, que vai ser pai. Boa, Márcio. Boa, Márcio. Vamos pro Marcinho. Boa, Marcinho. O quarto é 11h57. Eu queria desejar boa viagem a todos vocês. Obrigado. Boa viagem, RG. Aproveite bastante. Boa viagem, Domênico. E tem gol do Corinthians. Então, boa viagem, Motinha. Pra você. Eu manjo muito. Gol do Gol? É, Jô. Gol de quem? Gol do Jô. Ai, tá vendo? Nossa, olha o mano. Olha o mano queimando a língua aos 45 segundos. Você não queria que voltasse? É um gol. Muito bem, senhores. Amanhã estamos de volta. Amanhã é um programa especial gravado, porque a maioria está no navio, não temos programa. Amanhã de volta, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome também de McDonald's. Amanhã um clássico no McDonald's. Quarteirão por apenas R$8. E extra, no extra, você enche o carrinho de muita economia. Valeu, vem aí o horário político, depois o Night Sessions vai pintar aqui na Energia 97, valeu! Eu puxava, trabalhava de dia, virava a noite estudando. Minha mãe confiava em mim. Era empregada, mas sonhava ver o filho patrão. Eu fiz a minha parte, mas o governo não fez a dele. Passei anos tentando fazer a minha empresa dar certo, mas é tanta papelada, tanto imposto que parece que não querem que a gente vença. Eu subi neste palanque para defender homens que se diziam heróis, mas foram os maiores corruptos da história. Diziam ser contra a privatização da Petrobras só para desviar dinheiro para a empreiteira. Diziam ser a favor dos pobres, mas vejam que eram a favor da pobreza. Falavam de oportunidades, mas criaram a pior crise da história do país. Cadê a oportunidade? Cadê? O jovem da favela também quer ser dono do próprio negócio, ganhar seu dinheiro, viajar para o exterior. Esse é o país de todos, e não das empreiteiras ou estatais. Não confio mais em discurso de PT, nem PSDB, cacique do PMDB, ou P qualquer que seja. Eu confio em mim, em minha família e no meu povo. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo meu país e quero um Brasil com menos governo e com mais liberdade. Eu quero ser livre. Nós somos os livres, a mais nova força política do Brasil. Somos um grupo de pessoas que se mobilizou para implementar um projeto ousado, mas necessário. A partir do PSL, nós vamos formar um novo partido, com ideias claras e firmes. O Livres nasce a partir de uma visão diferente de Brasil. Já tem muita legenda por aí que de trabalhador só tem um nome. Nós somos o Livres, um partido de batalhadores. Nós, o Livres, acreditamos que não é função do governo fazer escolhas por você. O governo deve se limitar a lhe dar segurança e justiça e, principalmente, ele deve parar de atrapalhar a sua vida. Com isso, você poderá fazer as suas próprias escolhas e traçar o seu caminho para realizar o seu sonho. Nós, brasileiras, queremos ser livres. Livres para produzir e enriquecer numa economia de mercado moderno, onde você pode empreender livre da burocracia e dos impostos abusivos. Trabalhar livre da informalidade e das leis ultrapassadas. E consumir livre da inflação e sem precisar recorrer à clandestinidade. Tem partido do século passado que é dividir a sociedade entre trabalhadores e empresários, operários e proprietários. Quem trabalha sabe que hoje em dia, todo trabalhador tem que ser um pouco empreendedor. Todo brasileiro quer ser proprietário, dono da sua vida, da sua casa e das suas coisas. Nós do Livres acreditamos que ninguém gasta o seu dinheiro melhor do que você mesmo. Queremos políticas sociais que gerem emancipação econômica e não dependência política. Não queremos a ditadura dos militares, nem a ditadura do proletariado. Queremos uma democracia que seja verdadeiramente liberal, onde todos os brasileiros tenham voz, do grande empresário ao pequeno camelô. Nós, brasileiras, queremos ser livres. Livres para viver numa sociedade aberta, para andar de Uber, aceitar Bitcoin, para falar do outro lado do mundo pelo WhatsApp. O Livres compartilha dos valores de uma geração que acredita na mulher. Só que hoje temos uma das economias mais fechadas do planeta. E sem liberdade econômica, as mulheres não são independentes de fato. Não existe inclusão social sem inclusão comercial. Porque enquanto alguns vão fazer compras em Miami, o protecionismo condena os pobres a pagarem mais caro por produtos de pior qualidade. Por isso é que nós mulheres precisamos participar da política. E no Livres, nós temos espaço para isso. Nós brasileiros queremos ser livres. Livres para resgatar nossa história. O Brasil foi construído por homens e mulheres que fecharam senzalas e abriram portos. Nossas referências são Tiradentes e Bárbara Leodora, que lutaram por impostos mais justos. É Joaquim Nabuco, Luiz Gama e Maria Aurélia de Queiroz, que lutaram pela abolição da escravidão. Nosso exemplo é Mauá, que lutou por um Brasil empreendedor. Nós somos liberais. Queremos legalizar a liberdade, desburocratizar o amor e valorizar os seus estilos de vida. Queremos ser livres para ser donos do nosso corpo, do nosso dinheiro, da nossa consciência. O Livres entende que o Brasil precisa de liberdade para crescer e de oportunidade para que cada um de nós também cresça junto. O Livres é um movimento que se constrói a partir do PSL, em cima da transparência e da democracia participativa. Estamos desenvolvendo uma plataforma digital onde os filiados decidem os rumos do partido, onde você escolhe as lideranças, opina sobre projetos de lei e até mesmo indica como os recursos de campanha devem ser alocados. Vamos ser o primeiro partido do mundo 100% integrado com o século XXI. Visite a nossa página, acesse o nosso site, conheça os 17 princípios e filie-se ao PSL. Vamos ser livres. PSL 17. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Na Energia tem uma hora de música sem intervalos. Check. Energia máxima. Energy. Energia 97. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box. Black Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia relembrando os bons momentos das pistas. Catico da Topo, Beto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grandmaster Ney, Robson Braga do Rhapsody, Mr. Sun, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller. O ringue de patinação da Energia. Isso mesmo, um ringue de patinação na festa da Veia. Traga seus patins para curtir o melhor do som dos anos 70 e 80. E se você não tiver patins, a Veia empresta os dela pra você. Energia na Veia Premium. 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tent Beat e lojas Opner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Premium. Premium.

Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite, quinta-feira pra você, ligado aqui na Energia 97, o Night Sessions, o ar, quinta-noite, a vez dele, Lucas Bochar na área. Boa noite a todos. Fala aí, Lucas. E aí, beleza? Só sonzeira a partir de agora, hein? Só sonzeira, vamos fazer um set baseado na disco. Só música bacana, o melhor da house, curte aí, sobe o som. Night Sessions. We'll be right back. dancing, we were moving all around. We had time to kill the world, we were the only team in town. It was true love, it was crew love, it was all a family. All aboard around the world, just lift your hands and sing with me. House music. House music. Night sessions.